Muito bem, olá pessoal. Quem está acompanhando o trabalho de diálogo com os espíritos já conheceu a voz Hilda e o seu médium, que é o Agni Mitra. E hoje tivemos a oportunidade e vamos dialogar com ele. E ele tem tido várias experiências e conhece bastante sobre o assunto que vamos tratar hoje. Então vai ser, eu acredito, para todo mundo, tanto quanto para mim, uma experiência muito boa. Então, vamos lá. Agni, você já está aí, né? Sim. Bom, graças a Deus. Quero dar a você novamente as boas-vindas, tá? Graças, graças. E que nós possamos, então, poder. Que nós possamos capturar o máximo do seu conhecimento possível nesse pouco tempo que a gente vai passar junto, tá? Mas olha, você pode falar para mim então, hoje nós vamos tratar sobre o assunto dos intraterrenos. Como surgiu o seu interesse nesse assunto? Bom, a coisa começou em 2007. Claro, antes disso, antes de 2007, eu já tinha lido alguma coisa sobre as várias teorias a respeito da Terra Oca, de mundos intraterrenos, enfim, mas nunca tinha dado muita atenção. A primeira vez que isso veio no meu campo de percepção foi quando eu estudava teosofia. E alguma coisa ali foi falada a respeito de Agartha, mas passou, tudo bem. Em 2007, quando realmente uma coisa despertou um interesse, um chamado interior para a questão da transição planetária, eu tive contato com a obra de um filósofo espiritualista que é bem conhecido hoje, que é o Trigueirinho. E ali foi quando começou realmente um contato mais profundo com a intraterra. Eu li alguns livros falando sobre essas realidades intraterrenas, mas na época já o conhecimento intelectual já não me satisfazia, né? Eu tinha uma necessidade de viver aquilo que eu processava intelectualmente. E foi assim que os primeiros contatos realmente começaram com a intraterra, né? Foi em 2007, 2008. E aí é uma coisa muito espontânea. A coisa começou de uma forma muito simples. Bom, eu li sobre os sete centros planetários, né, que são sete aspectos da consciência de Gaia e que se manifestam na intraterra através de cidades, de retiros intraterrenos. O que eu comecei a fazer foi uma coisa muito simples. Eu, por impulso, escolhia um desses centros planetários e me dispunha todos os dias a estabelecer uma comunhão, um contato. E ficava. E aí foi muito engraçado, porque eu fui começando a fazer a experiência da vibração daquele centro planetário, do que aquele centro planetário trabalhava na humanidade hoje, nesse processo de transição, como esse aspecto da consciência planetária dinamizava o próprio processo interior, né, de contato, de expansão da consciência. E eu comecei a observar na vida, na minha vida prática, trabalho, escola, relações, como esse aspecto da consciência planetária também se manifestava. Então, os primeiros contatos com a intraterra aconteceram aqui, no nível bem humano, em como esses aspectos da consciência planetária tinham uma capacidade de transformar, de sacralizar, de siderar, inclusive, as relações que eu estabelecia comigo mesmo no nível interior e com o ambiente que me cercava, né? Foi assim que começou. Depois, eu comecei a estabelecer contatos com consciências que vinham representando esses retiros intraterrenos, né? Mas nessa altura, eu já estava muito envolvido com esse trabalho que eu tô desenvolvendo hoje, né? Esse trabalho de nem sei o que que é, mas enfim, esse troço que está acontecendo no planeta. E aí esses contatos se estabeleciam como formas tanto de troca de informações, de vivências, de experiências, quanto também uma orientação direta no trabalho a ser desenvolvido aqui na superfície. Entendi. Bom, eu vou repassar rapidamente pelas coisas que você falou, visitando alguns pontos, tudo bem? Tudo certo. Olha, começou em 2007. Então, antes de começar, você tinha interesse no quê? Antes desse contato com a intraterra, Bom, aí eu vou ter que voltar um pouco na história, Tá. né? Posso? Pode, por favor. Então, eu nasci numa família protestante, né? E fui protestante de verdade, né? Mesmo até os 14 anos. Mas assim, mesmo, eu era quase considerado fanático pela família e pela própria igreja da qual eu fazia parte. De verdade, então. Para você ter uma noção, eu comecei a dar estudos bíblicos com 6 anos de idade. Que isso? E a primeira Uau. pregação que eu fiz num púlpito de uma igreja foi com 10 anos. Nossa. Então eu vivi aquilo muito intensamente, aquela comunhão com Cristo, com Jesus, e claro, inserido dentro de todas as crenças, dentro de todo o formato religioso daquela denominação da qual eu fazia parte. Eu Tá. acreditava firmemente naquilo. Aos 14 anos, alguma coisa mudou, que eu não sei também o que que é, não sei o que foi, porque fora nada aconteceu, aparentemente, né? Mas algo mudou. E aí, um recolhimento maior ainda se instalou, né? Uma necessidade realmente de momentos de silêncio, momentos de comunhão com aquilo que eu via como Jesus, como Deus, enfim. E nesse meio, algo chegou na minha mão, que foi um livro do Harry Potter, né? E Eita, que foi a primeira pedra lançada no meu castelo de cartas. nossa, Então aí um troço assim que eu não consigo explicar também aconteceu e a vida começou a trazer coisas, né? Trazer informações e pessoas que foram abrindo minha visão para uma coisa mais profunda. Um parêntese é que desde a infância eu ouço uma voz. Desde a infância eu ouço uma voz, mas quando eu era criança eu achava que era um anjo, enfim. Eu fui crescendo um pouco mais, eu achava que era coisa da minha cabeça, ou era o Espírito Santo, enfim, sempre tinha uma desculpa dessas. A partir dos 14 anos, essa voz começou a tomar uma forma realmente em separado dessa entidade psicológica que eu animo. O que isso quer dizer? Até aquele momento, essa voz se misturava com os meus próprios pensamentos, porque eu não prestava muita atenção nela e também não tinha muito interesse em saber o que era aquilo. Mas a partir dali, essa voz. Talvez até pela formação completa da personalidade, né? Essa voz ela começou a se apresentar como uma consciência distinta. E aí isso me chamou muita atenção. Você percebe que nesses 14 anos muita coisa mudou, muita coisa mexeu de uma vez. E eu comecei a estabelecer diálogos com essa voz, né? Primeiro, com questionamentos muito grandes a respeito da própria religião, né? Do cristianismo. Da Bíblia, eu estudava profundamente a Bíblia, então surgiam muitas questões, e essa voz ia orientando de um jeito ou de outro, e essa voz também foi fazendo a reconciliação com muita coisa que era repudiado pela própria cultura, pela própria educação que eu tive. Então, a partir daí, eu comecei a estudar o paganismo. E essa voz continua me acompanhando. E é muito interessante, porque quando eu peguei o primeiro livrinho sobre paganismo, eu comecei a lê-lo. O que aconteceu foi que de dentro vinha muita coisa e eu ia lendo e ia dizendo: isso daqui é, isso daqui não é, isso daqui funciona assim, isso daqui não funciona assim. Nossa. E foi quando eu tive, inclusive, a primeira experiência de viagem astral, de projeção, né? Onde eu tive contato com o ser de quem aquela voz era. E quem que era? Esse ser é um ser que me acompanhou durante muitas vidas. Você pode chamar de um guia, você pode chamar de um mestre, pode chamar de qualquer coisa, enfim. Tá. Mas enfim, essa voz me acompanhou até os 17 anos, quando ela sumiu. Ah. E aí, nesse meio período, eu passei pelo paganismo, passei nesse sentido, né? Eu me abri para aquilo, as informações, a vida iam apresentando coisas e iam apenas abrindo gavetas interiores onde aquilo já tudo estava armazenado. Então, aí eu dei uma olhada no budismo, dei uma olhada no hinduísmo e fui passando pelas diversas vertentes, né? Até chegar na teosofia. E aí, na teosofia, aquilo veio ao encontro de um anseio muito profundo que eu tinha, que não era mais de salvação, que não era mais de ir para o céu com Jesus, né? Mas era realmente de me dissolver na divindade, né? Nessa época. Havia um desejo enorme de dissolução no divino, de transcendência de tudo que era conhecido. E por isso que eu fui passando por todas essas coisas e nada disso saciava a sede, né? Quando eu cheguei na teosofia, a teosofia, como foi apresentada pela Blavatsky, né, compreendendo isso, porque a teosofia, na verdade, significa sabedoria divina, então não pode ser encapsulada em qualquer corrente, mas aquela teosofia, como foi apresentada por Blavatsky, Aquilo tocou muito profundamente, né? E eu vi ali algo muito firme para aquilo que eu buscava na época. E fui viver também. Aí, bom, participei da Sociedade Teosófica, tive contato com o trabalho de Trigueirinho, e tudo baseado na vivência. Eu precisava viver para poder assimilar interiormente, né? A simples compreensão interior, ela não era o suficiente. Eu precisava viver. Então, antes desse contato com a intraterra, eu passei por essas várias experiências em diversos níveis, né? Enfim. Entendi. Bom, então antes da gente voltar lá em 2007, deixa eu fazer umas perguntas sobre o que você trouxe, que ficou no ar assim. O que o Harry Potter fez no sentido de jogar uma pedra no seu castelo de cartas enquanto protestante? Pois é um troço estranho que eu lhe falei, eu não consigo bem explicar. Eu li aquele livro e eu li o quinto livro, o primeiro livro que eu li foi o quinto. Aquele troço tocou uma cordinha dentro de mim que tava, que era mantida por vontade pessoal imóvel. Porque eu sempre tive uma atração pelo ocultismo, enfim, desde criança. Mas isso era reprimido, óbvio, né? Tanto pela família quanto por mim mesmo, porque eu acreditava naquilo que eu vivia. Nós. Mas aquilo produziu uma saudade, é a única palavra que eu posso usar para descrever aquele estado que eu vivi naquela época, uma saudade de algo que eu não sabia o que que era, ou que eu não lembrava o que que era, Nossa. e a desconfiança de que a vida fosse muito mais do que aquilo que eu vivia até o momento. Então, eu não sei qual foi o mecanismo interior que foi mexido, né? Mas intelectualmente eu posso escrever isso dessa forma, né? Que foi uma forma de questionar a normalidade. Tanto que eu já vivia momentos, desde os 11 anos, de apatia, né? Às vezes eu chegava para minha avó e dizia que eu queria ir embora, eu queria ir embora. E a gente viajava muito, a gente se mudava muito. Ela dizia: menino, mas tu acabou de chegar nessa casa, onde é que tu quer ir? Enfim, eu desistia, sentava na cadeira e ficava lá horas, horas, com tudo grito ao meu redor. Esse estado se aprofundou depois disso, né? Depois a gente vai descobrir que esse processo se chama noite escura da alma. E João da Cruz descreve muito bem esse estado. É um estado Não é uma tristeza, mas é um sem sentido interior. Enfim. E o Harry Potter foi essa coisinha aí que, na história linear, é um marcador. É um marcador de transformação. Não sei o que que no livro havia. Talvez, sei lá, talvez a forma louca como a autora tentou colocar um mundo em paralelo com leis desconhecidas, enfim, não sei. Mas, enfim, isso foi um ponto que trouxe muitas, muitas questões. Mudou muita coisa. Foi Beleza. interessante isso. Tá Aí bom. você vê como as coisas mais aparentemente desconexas, né, podem ser usadas pela vida para desconstruir, né? Porque o Nossa. processo é todo desconstrução. O processo é todo desconstrução. Desconstrução de. Desconstrução do conhecimento, Entendi. desconstrução, inclusive, do valor dado às experiências e do sentido dado às experiências, né, no corpo. Enfim, a desconstrução de tudo aquilo que compressuriza a consciência numa forma limitada. Entendi. Inclusive hoje você definiu o seu, vamos chamar de ego, mas você saberá dizer melhor, como entidade psicológica que eu animo. Isso. Qual que é a diferença então para você entre o Agni Mitra e a entidade psicológica que você anima? Então, não há diferença nenhuma. O Agni Mitra é o nome dessa entidade psicológica. Tá. Então tá tudo no mesmo campo, tudo no mesmo lado do campo, né? Então é o seu espírito que você não define assim. Vamos colocar na seguinte questão. Na seguinte forma, desculpa. A entidade psicológica é tudo isso que é visível, percebível, passível de compreensão, de análise, de experiência. Isso inclui o corpo físico, isso inclui as emoções, isso inclui, inclusive, a estrutura mental, né? Essa entidade psicológica junto com a forma física, que é a sua expressão, compõem isso que se chama de personalidade, é a máscara. Isso é animado pelo eu. Por isso que eu evito agora usar essa palavra ego. Porque ego significa simplesmente eu. Nossa. E esse eu, quando ele permanece apenas eu, ele não tem nome, ele não tem descrição, ele não tem adjetivos nem qualificações. Ele é simplesmente uma presença. Ele é simplesmente, vamos dizer, um ponto de ancoramento do ser. Vamos colocar dessa forma. Então, esse eu, que é o que eu sou, é o que você é, nada além disso, Tá é bom. aquilo que anima essa entidade psicológica. Muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre a voz. Então, essa voz, para esclarecer, quando você disse eu ouvia, a gente sabe que esse verbo ouvir descreve o som que a gente ouve com um aparelho físico. Foi assim o caso seu ou se ouvia como fosse um pensamento seu próprio? Bom, essas experiências passaram por várias gamas, né? Eu não posso diferenciar até os 14 anos porque eu não prestava atenção nisso. Eu simplesmente tinha a experiência, mas eu não questionava com o que eu estava ouvindo, de onde é que estava vindo, nem nada, Tá. né? Quando fazia sentido, eu simplesmente seguia e pronto. Mas a partir dos 14 anos foi quando eu comecei a perceber, né? Comecei a voltar a atenção para esse processo. E aí, havia momentos em que essa voz era quase que uma voz física. Em alguns momentos eu ouvia essa voz como uma voz física. Foram poucos, mas eu tive momentos em que eu ouvia essa voz física, como se fosse realmente uma pessoa do meu lado, uma pessoa a alguma distância. Mas na maioria das vezes, era uma voz interior, uma voz interior. Às vezes, também isso vinha como uma forma de um pensamento misturado na minha linha de raciocínio, que depois eu comecei a perceber a diferença por uma série de questões. Mas, enfim, é interessante porque, claro, você imagina que com 14, 15 anos eu Nossa. penei com essa história, né? Eu discutia com essa voz. Eu disse, mas tu me diz quem tu é, porque eu tô achando que eu tô ficando doido. Você discutia com a voz? Sim, porque eu queria saber quem era, eu queria saber de onde é que estava vindo, enfim. Até que um dia essa voz me disse o seguinte. Essa foi uma das vezes em que essa voz pareceu quase física, porque ela estava meio braba. Eita. O que te importa? Nossa. O que te importa? Quem tu quer saber quem eu sou? De onde eu vim? É. Se eu sou tu, se eu não sou tu, não faz a menor diferença. Até o momento, o que eu te passei, o que conduziu a uma experiência que tu considera negativa, te produziu alguma forma de desconforto ou empecilho? Isso que eu estou te passando não vem para facilitar a tua experiência aqui? Aí eu parei. Pois é, é verdade. Mas em termos de, por exemplo, porque pois é, chegou, você caiu e falou, puxa, é verdade, né? Então já que não me atrapalhou em nada, não tem nada de grave, né? Não preciso saber mais detalhes. Exatamente. E aí, tudo isso já fazia parte, né, de uma desconstrução. A desconstrução dessa necessidade de ter explicações concretas, plausíveis, que possam convencer esse aparelho mental, enfim, né? A coisa era assim, a coisa foi assim comigo. Até hoje, na verdade, a coisa é meio assim, né? É tudo muito firme, um acompanhamento muito firme. Você sabe que talvez até a maioria das pessoas tiveram essa voz e apenas não prestaram atenção, né? Ou então, que foi o meu caso, eu sempre tive e ainda tenho essas vozes e digo, só é uma parte mais inteligente de mim mesmo. Né? Então eu digo assim, bom, eu não vou, né? Nem a gente pode usar essa voz todo o tempo. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente tem uma predisposição a dizer que todas as vozes que escutamos como forma de pensamentos que nós mesmos criamos, supostamente, são nossas e vêm de nós. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, até um certo ponto, isso Isso é fato, Tá. né? A vida interior do ser humano é um troço muito dinâmico, é um troço muito, muito rico. Uma vez, Isilda falou o seguinte: vocês têm uma multidão dentro de vocês, quando ela falava das manifestações, né? Ela falava que isso ia bater a nossa porta. Aí ela falou: não esperem necessariamente pessoas com cartazes batendo na porta de vocês, mas vocês têm uma multidão aí dentro, né? E essa multidão, uma hora, entra em rebelião também, entra em revolta. Então, essa multidão de aspectos da personalidade, né, estão constantemente a tentar assumir a frente da experiência e chamar a atenção e ser o centro das atenções, enfim. Então, realmente, é um troço muito dinâmico, né, essa entidade psicológica do ser humano. Mas há momentos em que, bom, a gente vai. Vimos por essa camada mais superficial, certo? Numa camada um pouco mais interior, a gente começa a perceber que esse um ser, o espírito universal, ele se manifesta em diferentes formas, cores, sons, que a gente dá o nome de consciências. E aí, nesse nível um pouco mais interior, há essa diferenciação, digamos assim, entre uma expressão desse ser e outra expressão desse ser. E aí, nesse nível, há um intercâmbio, há uma relação, há uma comunhão entre essas consciências. Aí, essa voz, ou esse impulso, ou essa orientação, ela já não vem mais dessas vozes da própria entidade psicológica, dessa multidão que compõe o aspecto superficial do ser humano, né? Esses impulsos podem vir tanto desse eu, essa testemunha silenciosa, quanto de outros eus, outras consciências, enfim. A única forma de apurar o sentido, né, apurar a percepção desses níveis de experiência, é sempre fazendo o caminho de volta ao eu. É entrando em contato consigo mesmo. É fazendo a experiência de si mesmo num nível muito mais profundo do que aquele onde as ondas do mar se chocam, se levantam e se dissolvem. Porque quando se faz a experiência desse eu, se faz a experiência também do tom que é particular a esse eu, ou à própria consciência, né? E a partir desse momento, é possível distinguir também quando uma outra consciência está se manifestando, né? Porque é um outro tom, é uma outra coloração. Vamos colocar essas palavras. Elas não querem dizer muitas coisas, mas enfim. E são níveis de experiência, né? São níveis de vivência e todo e nada disso tá dissociado do processo dinâmico de redescoberta de si mesmo aqui. Isso tem que ser encarado dessa forma. Isso tudo está dentro de uma coisa muito maior. Então, a pessoa que ouve uma voz quando é criança, ouve uma voz quando é adolescente, sei lá, e não dá atenção para isso, ou enfim, são todas circunstâncias que estão muito bem inseridas dentro do processo daquela consciência, desse retorno, dessa realização do ser, reunificação, sei lá, qualquer que seja a palavra para descrever esse processo. Então, esses aspectos da experiência humana são considerados por essa consciência plena no processo de reunificação, né? Isso é um ponto que é de extrema importância, Nossa. porque enquanto isso não é assimilado, enquanto a unidade da vida não é assimilada, né, aceita, a mente sempre vai conseguir lhe conduzir à fixação em apenas um ponto ou grupo de pontos. E aí você esquece que todas as suas percepções são apenas um ponto de vista, e de que as percepções de todas as outras pessoas também são apenas pontos de vista. Aspectos do quê? De um troço que é muito maior, infinitamente maior, Sim. né? E aí é quando a gente volta, então, para a questão da relatividade, né? Porque uma outra forma de descrever o processo, esse processo que acontece, né, todos os seres humanos estão vivendo hoje, é a relativização da verdade. Nossa. Isso é uma desconstrução também. Veja, não é a negação das verdades, não é a rejeição das verdades, não é trocar uma verdade pela outra. É apenas a relativização das verdades. quando você consegue ficar em paz diante do simples fato de que a sua verdade, a sua vivência é relativa, o que não a torna falsa e nem mais verdadeira do que as vivências das outras pessoas, bom, aí é possível estabelecer relações harmônicas consigo mesmo e com o ambiente que o cerca. Nossa, e se permitir ver além e permitir ao outro ver além. Exatamente. Uhum. Porque você está aberto para olhar através dos óculos do irmão do lado. Porque a sua verdade não é absoluta. A verdade é absoluta. E por essa mesma condição de absoluteza, ela tem que ser todas as verdades e nenhuma delas ao mesmo tempo. Tá certo, é. Eita. Então, deixa eu ver se eu entendi para fazer um resumo e você dirá, olha, não, você ouviu outra coisa. Porque com a vozinha eu sou ótimo em fazer isso. Mas também, né, uma consciência daquela. Não, olha. Então, a entidade psicológica é como se fosse um senso de identidade que eu tenho para mim hoje. E esse senso de identidade, essa entidade psicológica que eu animo, ela traz consigo uma multidão de aspectos. Esta multidão de aspectos, a pergunta que eu tenho para você é isso. Pode ser as vidas passadas, futuras, os personagens que você criou na sua cabeça, pode ser tudo isso? Como é que é? Bom, a entidade psicológica ela é constituída das funções físicas, emocionais e intelectuais. Funções? Isso. Uhum. E é claro, essas funções, ao entrar em contato com o ambiente, com o campo de experiência, elas vão assumindo formas mais ou menos fixadas de relação. Mas, enfim, voltando para a sua questão a respeito da entidade psicológica. É. Essa entidade psicológica é o resultado de todas as experiências na encarnação, né? Tá. Tudo bem. Daí é uma, mas só que daí é uma só, né? Não é uma multidão. Ah, entendi. Não. É uma com uma multidão de aspectos. Exatamente. Essa multidão é apenas uma metáfora para se referir, por exemplo, ao desejo de comer carne, que se opõe ao desejo de não comer carne. Tem duas vozes aí. Uma vai querer puxar você para um lado. O desejo de ficar rico, o desejo de ir para o monastério, a compreensão a respeito de um determinado aspecto da vida e uma outra compreensão que, ao mesmo tempo, se opõe àquele. Aspectos físicos, como a dor no pé, que às vezes é uma voz, né? Insistente. Claro. Então, você percebe, esse monte de coisa existe ao mesmo tempo em você, em cada um de nós. Ah. Nesse sentido, metaforicamente falando, é uma multidão. Tá. Né? Porque no momento em que você se foca em apenas um desses aspectos, a vida se mostra de uma determinada maneira. Por exemplo, quando você está com dor no pé e você se fixa na dor no pé, a vida assume uma forma. Ela pode ser, ai, a vida está muito ruim, eu não posso caminhar. A vida se adapta ou se transforma de acordo com o foco que é dado. Aí quando você vai, por exemplo, para a alegria de estar fazendo uma viagem, aí a vida assume uma outra face, né? Então, cada um desses aspectos são como uma pessoa. É uma máscara. E que vão lhe dar a ver um mundo mascarado também. Então, a entidade psicológica é esse troço. Essa coisa aí muito doida, que é constituída de todas as coisas, que são resultados de todas as experiências feitas. E, enfim, esse todas as experiências feitas são as experiências na encarnação, claro, né? Então, essa multidão ela está circunscrita nas funções, certo? Que do próprio ser e seu relacionamento com o mundo externo. Exatamente. Tá bom. Então, mas aí, nesse sentido, fica fácil então de identificar qual voz vem, por exemplo, de um alerta físico para você comer E qual voz vem desse seu próprio eu e qual voz vem de um eu fora de você? É, não necessariamente. Uma vez que a experiência do eu ainda não é algo tão comum na humanidade. Ah, tá. Porque todos nós sabemos quem somos. Sabemos. Quem é você? Ah, eu sou eu. É. Mas até que ponto há a experiência desse eu? E até que ponto esse eu não está identificado dentro dessa própria estrutura intelectual, enfim, com essa multidão? Entende? Aí é que está a questão. Esse eu é a própria testemunha silenciosa por detrás da entidade psicológica. Nossa. Não é seus gostos, não é seus desgostos, suas inclinações, suas vontades, seus desejos, suas características, suas qualidades. Esse eu é intocado por tudo isso. Ele é apenas o fator animante da forma. Nossa. E o processo que a humanidade vive é de reencontro com esse eu. É de reestabelecimento nesse eu. É de consciência plena desse eu. É, você sabe que o monge certa vez disse assim, que com quem eu dialoguei, falou assim: se você precisa de algo para estar tá feliz ou triste, então você está sofrendo. Sabe? E tem, se você inverter um pouco essa frase, tem a ver com o que você está falando. É o não se envolver com os mecanismos de desenvolvimento propostos no planeta Terra nesse momento. Eu não diria que é uma questão de envolvimento. Eu diria que é uma questão de identificação. Ah, não se identificar, tá. Aí Mas tá então o se ponto. envolver pode. Porque se envolver é. Você já tá envolvido, Entendeu? Como é que eu não me né? envolvo? Tá certo, então. Olha, quanto à experiência do eu acredito que talvez saberá dizer, muitas pessoas não buscam porque não sabem o que esperar daquilo. Por exemplo, se eu digo, bom, a experiência de mergulhar, eu vou esperar o meu corpo se molhar, a projeção, o impacto com a água. Mas a experiência do eu, muitas vezes, sem saber o que se esperar disso, as pessoas se afastam um pouco disso e se concentram em outras coisas. Então, você acha que muitas vezes deixamos de procurar essa experiência do eu por não saber o que aí encontraremos? Não. Isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa que De se refere boa. apenas à entidade psicológica, de novo. Tá. Né? Entendi. E como essa, milhões de outras desculpas são usadas. Tá Né? bom. Mas o que realmente, e há um perigo, né, em afirmar isso com tanta convicção, enfim, isso é apenas uma verdade relativa, lembrando de novo, esse eu está fazendo o caminho em direção a si mesmo. Então, esse, olha, tem um livrinho chamado A Canção do Asceta, Avadhuta Gita. E a primeira frase, o primeiro sloka desse Gita diz o seguinte: o desejo pelo advaitismo ou pela unidade surge no coração dos homens pela graça de Deus. Ele já começa por aí a história. Isso é maravilhoso. Porque perceba, Deus, quando ele, isso é a tradução em português, né? Porque a palavra ali é Brahman. Enfim, e Brahman é a realidade última e inerente a todas as coisas. É o espírito perfeito da Isilda. Eita. É pela graça desse ser, que é intrínseco a todas as coisas, que o desejo pela unidade surge no ser humano. Então, não importa se as desculpas. É porque não sabe o que você vai esperar, por causa disso, por causa daquilo, não importa. Porque quando o negócio tocar ali dentro, quando a hora tocar, não tem jeito. Não tem jeito. Você vai arrastado, você vai de um jeito, você vai de outro, mas você vai. E essa experiência do eu que você vai seria então silenciar. Olha, silenciar é um aspecto disso. Tá bom. Existem milhares. Milhares. Porque de novo, cada entidade psicológica vai traduzir aquilo que acredita que viveu de uma forma. Não importa. É verdade relativa. É a verdade relativa. A questão é que, no momento em que, e não é um momento pontuado num tempo linear, enfim, em que essa realização acontece, se dar-se conta do que realmente se é, acontece, a vida muda. O campo de experiência muda. Sim, é como E a cada vez que isso vai mais fundo, a mudança é mais funda. É mais profunda. É mais impactante, né? Então, realmente, quando se vive, se sabe. Porque não tem como as coisas ficarem do mesmo jeito. Assim, aparentemente elas podem ficar do mesmo jeito, mas você, dentro daquilo, nunca está mais do mesmo jeito. entendi. É como se você antes não visse as cores e o pulsar do cosmo numa folha que cai, e hoje você vê. Exatamente, porque você é aquilo também. É, eita. Esse eu, descrevamos, olha, isso aqui é muito delicado, tá? Essa descrição, mas tudo bem, não se prendam nela. É relativa a verdade. É como se fossem os raios do sol. Esse senso de eu que todos nós temos é um raio desse ser, uno, único. Então, o processo é apenas acordar para a realidade do que se é. No momento em que se acorda para a realidade do que se é, você tem acesso ao ser que banha tudo, ao ser que é o espaço onde tudo surge e se dissolve. Enfim. Então, Metáfora frágil. não, se o senso do eu é um raio desse sol, esse sol seria o Brahma, como você falou. Tá. Então, esse senso desse eu é um raio desse sol. Então, a entidade psicológica que eu animo seria, no caso, a lua e que recebe o reflexo do sol. É, pode ser. É uma descrição. Tá certo. Não, legal. Então tá. Então hoje muitas pessoas podem, no caso, da sua própria voz, estarem interagindo com essa multidão de aspectos da entidade psicológica que anima, mas também pode estar recebendo influência de entidades extracorpóreas. Sim. Tá. E como você falou, o jeito de identificar é através do treinamento da percepção. Essa palavra treinamento, ela é um pouco perigosa. Um pouco cachorra. Porque isso implica um treinador, isso É. implica um sistema de treino, enfim. Pela própria vivência. Enfim, Tá, então. olha, uma coisa que a gente tem que colocar aí é o Vamos seguinte. lá. Vamos lá. Entidade psicológica, né? Personalidade. Todos nós temos uma. O fato de não estar encarnado não quer dizer que você não tenha uma entidade psicológica, uma personalidade. E aí, de novo, o contato com outras entidades, consciências, enfim, de novo entra nessa questão, né? Porque no final das contas, como é que você vai saber que aquilo é aquilo que está se apresentando? De onde é que está vindo? Enfim, que nível que aquilo está agindo? Entendi. Compreende? Sim. Realmente, quando se faz a experiência do próprio coração, sendo esse coração outro sinônimo para esse senso de eu, esse senso de ser, né? Espírito, enfim, o que que se quer dizer com isso? Então, no momento em que, a partir do momento em que esse coração se ativa, né? Em que há o estabelecimento da consciência nesse eu, essa testemunha silenciosa da vida, então essas coisas começam a ficar mais claras, porque você percebe. No momento em que você está entrando em contato com uma entidade psicológica desencarnada, que não está ocupando um corpo físico, mas que está sujeita e limitada à mesma perspectiva de experiência que você está, e quando uma consciência que está fora deste campo de percepção que você vive e está atuando. Pelo próprio contato íntimo com o que se realmente é. Então, você olha hoje para a experiência humana e, nossa, tem muita gente tendo muitas experiências doidas. Doidas. De todos esses tipos. De todos esses tipos. Quando eu fiz essa diferenciação entre o contato com um ser humano desencarnado, né? Uma personalidade que não ocupa um corpo físico e uma consciência que está extraída ou que nunca nem fez a experiência da limitação, do esquecimento, eu não coloco essas duas formas de contato, uma melhor do que a outra, uma certa ou outra errada, uma mais evoluída ou menos evoluída, nada disso. Apenas cada uma delas está cumprindo o propósito para o qual foi criado, como diz Isildinha. Essa é Isilda. Não tem como escapar então, disso aí. De novo, tudo é perfeito. Né? Mas sim, há uma diferença. Há uma diferença de efeitos, há uma diferença de propósito e, claro, uma diferença de resultado. Entendi. E a intenção também provoca atenção no relacionamento, não é atenção a palavra certa, mas o nível no qual você vai viver aquela experiência, não é? Tem que ter a intenção também para projetar aquilo e aquilo acontecer. De você, eu falo, se dissociar dessa entidade psicológica e estar no seu eu, descobrir quem você é para você, quando encostar uma outra entidade, você possa saber a diferença. O que você acha? Olha, é difícil. Essa intenção, ela tem que estar voltada completamente para a experiência de si mesmo. Para a fusão com o Cristo interior, a fusão com o Buda interior, a fusão com o ser, enfim, qualquer termo que se use para descrever isso. Porque nesse momento, então, toda a vida, ela vai se conformar a essa intenção da fusão com o ser interior. Porque não funciona você simplesmente intencionar ter contato com o extraterrestre, com o intraterreno, com o humano desencarnado. Porque enquanto não é feita a experiência do eu, essa intenção é só desejo. E, portanto, é uma coisa muito frágil, muito fraca, num mar revolto de desejos, que é essa humanidade. Percebe? Sim. Bom, para cada desejo que eu tenho em direção a uma coisa, tem uma humanidade inteira desejando uma coisa contra. Eita. Que capacidade tem o meu desejo de se sobrepor a esse mar revolto? Então, o que se é apresentado ou indicado através das orientações que a gente recebe, tudo e tal. E isso em toda a história da humanidade, minha filha. Se você for procurar, 500 mil anos atrás, você falava da mesma coisa. Né? Aqui eu uso a palavra autopercepção, mas você pode trocar por meditação, você pode trocar por yoga, você pode trocar por contemplação, pelo que você quiser. Eu uso essa palavra autopercepção, que foi uma palavra escolhida pela equipe e por um irmãozinho que interviu aqui, porque ela traduz um movimento de reversão da percepção de um objeto exterior para o si mesmo. De modo a transcender a distância aparente entre o percebedor e a coisa percebida. Aí, através dessa autopercepção, que é uma prática, e que é uma prática constante, que é esse quem sou eu, o que sou, esse voltar-se para si, né? Vai acontecendo uma série de coisas, enfim, e aí há essa experiência do eu. Aí sim se revela a intenção e a atenção. Isso. Não como a intenção sinônimo de desejo humano e nem a atenção sinônimo de foco mental. Mas sim atenção como abstração de um foco. Aquele estado de atenção plena, que não está focada numa coisinha, E intenção não como uma forma de desejo por algo, e simplesmente como um impulso que acontece nesse estado de atenção plena. Aí a coisa é diferente. Porque você não está mais no nível do desejo humano, que, claro, está constantemente se chocando com outros desejos humanos. Você então aí está se expressando naquele nível do eu. Que, bom, ali não há conflito. Ali não há choques. Ali não há vontades pessoais em constante guerra tentando se sobrepor uma à outra. Ali há ressonância completa com a vida, que se é e que é tudo. Por isso, de novo, o troço do contato começa sempre com esse caminho de retorno a si. Isso não quer dizer que os contatos não vão acontecer. Vão acontecer, podem acontecer. Você está vendo que tem muita gente tendo contatos, enfim. Sem passar por tudo isso. Vivendo tudo isso, né? Porque todos esses contatos, ou como todas as experiências da vida, nos conduzem a esse ponto, ao retorno para o eu. Entendi. Mas vamos falar então desse contato, porque quem entrou Porque a gente já está uma hora conversando sobre um monte de coisa e não chega na intraterra, né? Aqui para ouvir isso fala, mas vocês não vão falar disso logo? Não, mas veja bem, é preciso uma certa base para a gente poder depois entender o restante, né? Mas então, ainda antes de ir lá, porque às vezes você fala uma coisa e que pode trazer bastante ideias ricas para a gente que eu não posso muitas vezes abandonar. Quando você falou da teosofia, bom, você começou protestante, heliportista, depois foi para o paganismo, budismo, hinduísmo, e daí na teosofia. Você me perdoa a brincadeira, não heliportista, porque você só lê, né? Mas olha, a teosofia. Ainda bem que pelo menos foi engraçado, pelo amor de Deus. Olha, teosofia. Meu Deus do céu, mas que coisa mais sem gosto. Ó, teosofia, você falou que tinha algo firme. O que que foi desse algo firme que você encontrou na teosofia que você de repente não encontrou em outro lugar? Vejamos. Cara, é muito doido. Bom, o próprio conceito de teosofia é um troço que vibra muito. Vibra Muito. muito. Porque a palavra significa sabedoria divina. E é um sinônimo da sabedoria antiga, enfim. E a forma como a Blavatsky apresentou a teosofia, a despeito de ter encapsulado o conhecimento, a instrução teosófica, enfim, a sabedoria divina, numa certa forma de expressão, ela sempre lembrava: nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma sociedade está de posse da verdade completa. Todas elas são reflexos dessa teosofia e possuem partes. Esse conceito, uau, Nossa. desconstruiu um troço muito grande, porque silenciou aquela. E dissolveu a crença de que eu ia encontrar a verdade em algum lugar. Eu disse: não, olha, tá vendo? Não tem verdade em lugar nenhum. Tá em todo lugar e não tá em lugar nenhum. Esse acabou com Ninguém você. tem a verdade completa. Tá Então tá certo. pronto, posso relaxar e Nossa. viver. Graças Pronto. a Deus. Nossa. Enfim, uma série de coisas ali que fazem chamado ao budismo esotérico, a Advaita Vedanta. Né? Porque a forma como a Blavatsky apresentou a teosofia é baseada muito profundamente nesses dois sistemas de pensamento, né? Que é o budismo Mahayana, enfim, como o budismo tibetano, e a Advaita Vedanta. E a Advaita Vedanta, porque Advaita significa justamente não dual, não dualismo, né? Propõe que Atman, ou o eu, essa a alma humana, né, o espírito humano, enfim, é idêntico e uno com Brahman, a realidade última, intrínseca a todas as coisas. Bom, isso é muito doido. Imagina, para alguém que há poucos anos estava procurando se salvar para ir para o céu e fugir do fogo do inferno, isso é uma coisa muito legal. Demais. Nossa, isso ressoou tão profundamente, que é óbvio. É óbvio. E isso veio, então, ao encontro daquele desejo interior de me dissolver no divino, de transcender tudo que era conhecido e viver essa fusão com o divino. E aí, Advaita Vedanta propõe, então, que na experiência de encarnação, pela identificação com o veículo maiádico, enfim, há o esquecimento dessa unidade que já é e que, ao longo da experiência, a alma é conduzida justamente a esse processo de redescobrir-se como um. Olha a coisa maravilhosa, que simples. Nossa, nossa. Maravilhoso. Enfim, a teosofia, como exposta por Blavatsky pela Sociedade Teosófica depois, ela tem seus métodos, tem seus ensinamentos, tem suas instruções, enfim, isso eu não vou discutir. Mas esses dois pontos, né, a sabedoria divina como esse sol que se derrama sobre o universo inteiro e que cada pedacinho desse universo vai refletindo a parte que lhe compete, e, portanto, de novo, é uma reafirmação da unidade essencial, e essa outra coisa da relação Brahman, Atma e entidade, né, entidade psicológica ou personalidade ou ego, enfim, essas duas coisinhas foram chaves na experiência ali, foram chaves. E realmente bom vocês saber que tem um pouco da verdade em todo lugar, e isso lhe ajuda na disciplina pessoal de não buscar a salvação fora de você. Exatamente. Uhum. Agora, é uma ficha que cai, né? Mais ou menos horas a ficha cai. A ficha caiu, tá certo. Agora, você acha que... porque a Blavatsky publicou um livro chamado Doutrina Secreta, certo? Uhum. Isso foi em 1888. Uhum. Só que antes, em 57, o Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Você acha que houve alguma influência? Olha, todos esses movimentos na vida são conduzidos pela própria vida, né? Que vê muito mais longe e muito mais certeiro. Nossa. Até que ponto o trabalho da Blavatsky foi influenciado pelo movimento espiritista nascido no mesmo século? Não sei definir. Sim. Não sei definir. Houve uma relação. Enfim, mas aí a gente já vai entrar na história daqueles personagens. Não. Só foi esse detalhe que eu achei interessante você falando, mas o que foi bom dessa pergunta foi que você falou que o movimento vem de antes e tudo isso é parte de um contexto. Uhum. É essa frase que eu queria roubar de você. Sim, é coisa de muito antes. Imagina, quando ela começou a expor a teosofia, ela foi lá atrás. Só pela própria palavra teosofia, ela foi lá atrás, foi nos neoplatônicos, Amônio Sacas, enfim. Nossa. E aí ela vai mais atrás ainda, tentando provar que essa teosofia é a raiz de todas as religiões, de todo o pensamento religioso espiritualista humano. Então, é um fio que vai passando por várias contas, né? Que cada civilização, cada grupo, sociedade humana expressou de uma determinada forma, uhum, a forma como podia, enfim. Claro, mas é que é como se você dissesse, o contexto em que vivemos hoje é uma resposta daquilo que vem vindo de séculos e já coordenado por consciências mais elevadas. Eu não disse isso. Então, é por isso que eu falei, é como se você dissesse. Mas vamos lá, o que você acha disso então? Você acha que não é assim? Eu acho que o momento que nós vivemos é um resultado de todas as circunstâncias vividas nesse momento, circunstâncias que são levadas em consideração pela consciência plena, pelo ser que somos, no processo de redescoberta desse mesmo ser. Tá bom, falou tudo. Então vamos voltar para 2007? Eita! Pera lá, irmão, vamos fazer uma pausa? Vamos. Ah, maravilha. Mas só antes de a gente continuar, então, eu vou, porque eu vou citar direitinho o que que o monge budista pela mediunidade de Samuel Pinheiro falou, para não ficar aquele negócio estranho, tipo eu colocando palavra, coitado, já se esforça tanto. Ele disse assim: se para estar alegre ou triste, você depende de algo, você está sofrendo. Mas então, vamos lá, 2007. Aí você. O que que houve um descontentamento com o que você já sabia que te levou para esse caminho? O que que foi assim que falou não? Isso não é suficiente? Ou foi a presença desse guia, de um mentor novo na sua vida? Como é que foi? Então, em 2007, eu estava indo às voltas com o paganismo, me abrindo, né, num estado de abertura para aquilo que a vida propusesse. E aí eu estava na frente do computador um certo dia quando veio uma palavra na minha cabeça: teosofia. Aí eu pensei, onde é que eu li isso? E não consegui lembrar. Joguei na internet e descobri essa teosófica. Enfim, foi assim que aconteceu. E aí eu fui. Nossa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você leu o que na Sociedade Teosófica exatamente a respeito disso? Não, eu estava na frente do computador, a palavra veio na minha cabeça, teosofia. Tá. Eu não sabia onde é que essa palavra tinha vindo, mas eu coloquei no Google, né? Maravilhoso. Tá certo. E acabei chegando no site da Teosófica. Ali, dei uma olhada no site, né? Vi um pouco da história da Blavatsky, da Teosófica, enfim. E aí eu li um livrinho, um artigo dela, cujo nome é Ocultismo versus Artes Ocultas. Nossa. Maravilhoso. É. Porque aquilo dali foi um divisor de águas, né? Porque ela coloca justamente a diferença entre os poderes psíquicos, entre as disciplinas para se desenvolver esses poderes psíquicos, enfim, e o que é o verdadeiro ocultismo, que é a Atmavidya, a sabedoria do espírito, né? Que é esse altruísmo, essa fusão com o ser em nós, enfim. Aí a partir dali foi, né? Entrei em contato com a teosófica, enfim, e li algumas coisas sobre aquilo. Entendi. De novo, lá na teosófica, numa certa reunião, a gente estava conversando sobre transição planetária, e uma amiga na sociedade virou para mim e falou: olha, se você quer saber mais sobre esse assunto, tem um autor brasileiro maravilhoso que fala sobre isso, Trigueirinho. Os meninos, mas Trigueirinho não é espírita? Nossa, que Ela, preconceito. não. Não, não. É simplesmente porque eu frequentava muito a biblioteca da cidade, eu morava em Belém na época, e claro, eu vivia por aquelas aulas ali de espiritualidade, né? Então tinha livros espíritas, livros de vários tipos. E eu tinha visto um autor lá que tinha um outro nome que agora eu não vou lembrar, mas que também era algo assim, nome de planta, do reino vegetal, entendeu? E o cara era espírita. E no momento eu confundi o nome do Trigueirinho com o nome dessa pessoa. E eu sabia que ele não falava sobre transição planetária. Nome de planta. É, Trigueirinho, Oliveirinha, sei lá, um troço assim. Aí ela falou: não, não, o Trigueirinho ele faz um trabalho diferente. Ele tem contato com a Intraterra, enfim, os livros dele são sobre isso. Eu disse: Intraterra? Eita. Interessante. Aí fui atrás. E aí foi aí que começou o contato realmente com a Intraterra. Entendi. Então, tá certo. Mas então você não ficou. Parece que é um processo normal do seu próprio desenvolvimento. O seu próprio desenvolvimento chegar nesse ponto e ter esse interesse. É como que você disse, você vai vivendo um dia após o outro, você não programa nada. Exatamente. Porque é um processo, esse processo, né, que nós todos estamos vivendo, de redescoberta, de despertar, enfim, é um processo espontâneo. É espontâneo. De um certo ponto de vista interior, é um processo espontâneo. Porque é a dinâmica da própria vida. Aqui fora, isso se traduz de várias maneiras, né? Isso pode se traduzir por um desejo, por uma insatisfação, por um questionamento, por uma necessidade de mais, enfim, mas é sempre espontâneo. E quando esse troço desperta aqui dentro, a vida se abre. Nossa. É, sabe aquela frasezinha de que quando O discípulo está preparado, o mestre aparece? Sei. Pois é. Olha. Vamos desconstruir a visão de discípulo e a visão de mestre e vamos colocar aí nós mesmos e a vida e pronto, o negócio está feito. Quando o troço acontece em você, a vida responde. É dinâmico, é espontâneo, é natural, né? É quase orgânico. Que maravilha. Então, tá. Agora fale para mim. Você falou, bom, que interessante, intraterrenos. O que que você já sabia sobre o intraterrenos e o que que você aprendeu depois que você falou assim, interessante? Bom, como eu falei lá no início, o que eu tinha ouvido falar a respeito de algo que se assemelhasse à Terra era Agartha, né? Que é o nome de uma cidade intraterrena, subterrânea, enfim, Tá. dos próprios escritos teosóficos e outros, Shambhala, enfim, essas coisas, né? Que há visões diferentes a respeito de todas essas coisas. Mas eu nunca tinha me despertado muita a atenção. Mesmo porque o que eu tinha visto até então era um troço puramente descritivo, né? Quando eu entrei em contato com a obra do Trigrinho, eu vi um aspecto disso tudo que era muito vivo. Vivo. Vivo. Não era descrição apenas. Ah, a cidade intraterrena é desse jeito, é daquele jeito. Não. Era a dinâmica do ser humano, desse contato, dessa fusão, refletida na própria experiência do planeta. Até que ponto Gaia está envolvida nesse processo e como é que ela sustenta e colabora com esse processo? A intraterra é uma expressão disso, porque a intraterra é o coração do planeta. Por isso que ela é chamada de intraterra, né? E aí cabe a gente diferenciar a intraterra do subterrâneo, né? É intra, é o coração do próprio planeta, né? Que representa para o planeta um nível de consciência mais profundo também, né? Um nível de consciência onde há plena lucidez do que se é. Então, nossa, você falou que então no meio teosófico já se especulava isso ou já se estudava isso? Como é que você sentiu? Não, em algumas obras teosóficas eu tinha lido alguma outra coisa que apontavam para isso. Mas, Eram assim, enfim, apenas coisas superficiais. passava. Passava. Aí então foi quando eu fui ler o Trigueirinho por conta da transição planetária, né, para ver qual era aquele ponto de vista sendo expresso. Porque o troço legal, até que eu falei a respeito da teosofia, é isso, né? Ninguém possui a verdade completa. Então, claro, bom, tem uma coisa aí, tem um outro ponto de vista, vamos ver o que que fala, vamos ver o que que está sendo apresentado. E ali foi que realmente houve um mergulho mais profundo, a nível de experiência também, né? Dentro desse tom da intraterra. Tá bom. Então, a intraterra para você de antes era baseado nessas suspeitas, nesse pouco que você deu aqui e ali, e depois o próximo passo foi essa literatura dessa pessoa, espírita. Não, ele não é espírita. Ah, você perguntou se ele era, né, aquela. Isso, Ah, entendi. eu pensei que era, mas não. Entendi. Sim, aí eu comecei a ler esses livros. Enfim, os livros não são só sobre a intraterra, né? Os livros realmente, a obra do Trigueirinho é sobre a transição planetária, enfim. E ele apresenta ali um ponto de vista, uma visão, enfim. Não vamos questionar isso daí. Não, tudo bem. Mas ali eu encontrei chaves de contato. Chaves de contato. Isso. Isso é difícil de explicar. Por exemplo, é muito doido. Não sei explicar esse troço, não. Como é que a gente coloca isso em palavra? Bom, chave abre, contato e chega perto. Exatamente. Mas e aí? Bom, se você encontrou chave de contato, você encontrou um caminho para se aproximar daquela realidade. Exatamente. Exatamente. Enfim, o caminho descrito nunca é o caminho vivido, né? Uma coisa é como você lê, outra coisa é como você vive. Eu li de Olha. um jeito, eu vivi de outro. Então. Né? Enfim, o troço é esse. É você se abrir e ser ousado, se lançar à experiência. Né? Não se fixar na descrição, não se fixar na verdade relativa, né? E se abrir para a própria experiência do mundo interior. E foi aí o negócio foi acontecendo. O negócio foi acontecendo. Então, o que que você leu que na experiência foi diferente? Uma coisa, por exemplo, que você lembra? Olha, por exemplo, a questão das cidades intraterrenas, né, que é uma terminologia usada pelo Trigueirinho na obra dele. Tá. Quando eu comecei a ter os contatos, eu comecei a perceber a intraterra não somente como um nível de experiência, mas como um nível de existência, de consciência. Uma palavra talvez mais próxima. Não é só uma questão de experiência, de seres num outro nível, com outra forma de experiência, e pá, pá, pá, pá, pá, pá. Mas sim como uma representação de um outro estado de consciência. Um estado de consciência que é a proposta, inclusive, para a humanidade de superfície hoje. Eita. Bem, Ah. outro ponto. Os centros planetários. Né, que se na intraterra são expressos por determinados retiros. Esses contatos, esses primeiros contatos, foram com os sete centros planetários. E ali eram realmente foi realmente uma experiência de viver aquilo em mim. Isso não é um troço que está separado lá no interior da Terra. Isso está em mim. Isso está na vida. Isso está em ação. Isso não é uma coisa que está num outro nível de experiência. Isso é um aspecto integrante da consciência em qualquer nível. E por aí vai. Enfim. Tá. Então, você falou sobre os intradimensionais. Eles são. O que que você achava que eles eram e o que que você descobriu que eles eram? A respeito dos intraterrenos? Isso. Nossa, eu falei o quê? Acho que falei intra, umas coisas estranhas aí. Mas eu Intradimensionais. agradeço. Eu agradeço. Não, mas também pelo que você falou, parece que eles estão num outro estado de consciência, não necessariamente numa outra dimensão. Tá Exatamente. bom. Enfim. Olha, aí a gente entra numa coisa muito descritiva. Eu tenho muito pouca memória de tudo que eu li. Não, tudo bem. Né? Então, eu não vou saber fazer um paralelo aqui entre aquilo que eu li e diferenciar isso da minha experiência. É tudo muito dinâmico. Eu fui assimilando coisas e essas coisas assimiladas, elas foram tomando uma outra expressão na vivência. Mas agora, o que foi assimilado? E a diferença disso? Com a expressão na experiência, eu não consigo definir. Tá bom. Não consigo definir. Não, mas. Uma expressão que eu posso usar para descrever a Terra é isso, é o coração. É o Coração. coração do planeta. No momento em que eu entro em contato com o meu próprio coração, eu começo a entrar em contato com o coração do planeta. Agora, o que que é a intraterra? Seria, por exemplo, um paraíso escondido dentro da terra que a gente desconhece? Olha. Não necessariamente um paraíso, porque paraíso para muita gente é uma coisa completamente diferente daquilo. Tá bom. Vamos ver a intraterra de um ponto de vista físico e de um ponto de vista da própria consciência. Existem muitas teorias a respeito da intraterra, né? Umas dizem que nos polos há entradas que vão dar nessa terra oca, em que há ali humanidades vivendo, enfim, uma experiência se desenvolvendo no interior da Terra. Há visões que apontam para uma coisa mais subterrânea, como entradas na superfície do planeta que você vai sair lá. Outros dizem que é um outro nível de consciência, é um outro nível de experiência, uma outra dimensão, enfim. Da minha experiência, Vamos ver. que é a respeito do que eu posso falar. É claro. A superfície, a consciência humana de superfície, passou por um processo de limitação. De modo que a consciência aqui encarnada, ela está mais ou menos fechada dentro de uma bolha de percepção. De modo que a gente não consegue perceber nem mesmo esse nível físico completamente. Porque há muitas coisas nesse nível físico que escapam à nossa capacidade de percepção. Ponto. A intraterra existe no nível físico também. E nesse sentido seria essa outra gama de percepções ou de nível de experiência que escapa aos sentidos limitados da encarnação. Mas é físico. A gente pode colocar, a intraterra existe no nível físico, na dimensão física, porém numa outra coordenada de tempo e espaço. Nossa. Beleza. O que é realmente importante a respeito da intraterra e da consciência intraterrena é que os seres que ali vivem, que, claro, são seres de outros pontos do cosmos, que estavam na Terra antes do fechamento, antes da inversão da consciência, enfim, é que esses seres mantiveram a consciência unificada. São os guardiões da experiência na superfície da Terra. E são a garantia e o penhor da reunificação. Nossa. O planeta Terra foi submetido a uma experiência de esquecimento, de dissociação. De modo que a alma, ao encarnar, ela perde a noção e a consciência do ser. O que produz, claro, uma imediata identificação com aquilo que é animado, com a forma, com a entidade psicológica, enfim, com a história vivida. A intraterra é o ponto de ligação com a realidade universal. E de modo que é a garantia de que o planeta vai voltar, mesmo no nível de superfície, a um estado unificado. Mantendo a consciência da unidade, eles sustentaram, inclusive, a brincadeira que a gente está fazendo aqui. De modo que o troço não fosse para um ponto de destruição, realmente, né? Você fala brincadeira, mas você quer falar palhaçada? Sustentaram. É, enfim. Mas explica para quem tá ouvindo o que você quer dizer com brincadeira. Sustentar a brincadeira que a gente tá fazendo aqui. Sim, porque é uma brincadeira. Vamos ver como é que é. Tá esquecido do que eu sou. Pã, pimba. Nossa. Bom, mas é uma brincadeira que, claro, está em ressonância com a brincadeira universal. Né? E há Serve o um propósito. propósito. Exatamente. Há um propósito para essa brincadeira. Né? Um propósito que escapa até o momento a nossa capacidade de compreensão. E olha, eu me atrevo a dizer que escapa, inclusive, a capacidade de percepção, mesmo das consciências unificadas. Meu Isso que a Deus. gente vive aqui é um grande mistério. Mas, enfim, a intraterra, para o planeta Terra, né, a intraterra desse planeta, porque, claro, todo o planeta tem uma vida intraterrena. Mas para esse planeta, ela é a depositária da consciência unificada. E claro, está assumindo um papel muito importante no processo de reunificação, né? Pela irradiação de códigos, de instrução, pelo acompanhamento da mutação física também, né? Dimensional, reestruturação dimensional que a Terra está vivendo. Você sabe que a gente que se identificou com a doutrina espírita, a gente tem essa ideia como um parâmetro de que os espíritos disseram nada é inútil na natureza. Então agora a gente se obriga a ter que pesquisar ou procurar entender. Por que que faria Deus o interior da Terra desocupado? Não faria muito sentido outro que para que os mecanismos de ação sobre a superfície seguissem o seu rumo. Por exemplo, pode existir argumentos que dizem, olha, existe apenas magma que serve para o magnetismo, para a vida e sustentação do equilíbrio. Porque isso seria um agente impossibilitador da existência de uma vida intraterrena e física como a conhecemos. Certo? Ah, tudo bem. Mas aí a gente começa a questionar justamente essa capacidade de expressão da vida quando a gente limita ela às circunstâncias que nós conhecemos aqui. Os nossos parâmetros. Exatamente. Se você deixar os parâmetros um pouquinho de lado, você vai perceber que, nossa, bom, vamos falar de formas de vida animal que sobrevivem a uma profundidade enorme nos oceanos. Né? Os chamados peixes abissais, que se descobriu que, inclusive, são formas com base em silício. Você percebe, na própria Terra tem formas com base em silício, formas de vida, formas orgânicas. Nossa. Então, o que que é essa vida, essa misteriosa vida, porque ninguém, a gente fala de vida toda hora, mas ninguém sabe descrever o que na verdade isso é, né? Até que ponto vai a capacidade de expressão dessa vida? Ilimitado. Eu posso colocar um limite, mas a vida não está nem lá pelo limite que minha mente impõe a ela. Ela continua se expressando. Mas, de novo, é interessante. Perceba, do ponto de vista limitado e fechado dentro de uma certa gama de sentidos, quando a gente olha para o interior da Terra, a gente vê magma. A gente vê um núcleo lá de ferro, enfim, que é responsável pela magnetosfera, pela relação com a magnetosfera, enfim. Mas imagina se esse campo de percepção se expande e a gente, com sentidos mais amplos, começa a perceber também faces da vida, outras que até então permaneciam ocultas. O que pode haver ali? Porque assim. Não se sabia a respeito da existência desses peixes abissais porque se supunha que não haveria uma forma de vida que suportasse tanta pressão. Claro. Com base no fato de que o corpo humano não suportaria aquela pressão. Os parâmetros. Também se supunha que toda forma de vida orgânica tivesse base em carbono. Com base no fato de que nosso corpo físico tem base em carbono. E daqui a pouco, pronto, se descobre, se mata duas verdades relativas de uma vez só. Há formas de vida que suportam, sim, circunstâncias consideradas absurdas para a expressão da vida, inclusive formas de vida que se expressam com base em outros elementos que não aqueles que constituem o corpo humano. Meu Deus. Então você percebe, se isso é possível aqui, menino, o que é que não é possível? Quanto não há oculto por detrás dos véus dos sentidos limitados. Sem, Nossa. bom, aí, se a gente for nesse questionamento científico, né, a gente pode ir muito longe. Porque a cada dia, a própria ciência humana se depara com coisas que abalam as raízes do seu próprio processo de investigação, seu próprio método dedutivo e lógico cartesiano. Enfim. Sim, a própria ciência se desmente. Exatamente. Se Mas. relativiza. Ou então aceita a sua necessidade de existir dentro dessa circunstância. Também. Mas olha. É uma coisa que me lembrou em Lucas 18, 27, que Jesus fala assim: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então seria um pouco da nossa rebeldia e um pouco de um estado de espírito mesquinho achar que a matemática ela necessariamente precisa ter a mesma combinação em todas as vertentes da fisicalidade. É uma forma de expressar essa coisa. Tá certo. Então, A lógica e a razão vai impulsionar a todos que são sérios em suas pesquisas, em seus questionamentos, a pelo menos dizer, pode ser. Exatamente. Aí é uma posição, né? Uma posição já de alguma abertura, né? Não é o troço de afirmar ou negar. Isso. Pode ser? Pode ser. Pode E é um ser. bom começo. Claro, porque aqueles, à medida em que a experiência vai se desenrolando, cada um vai sendo conduzido à comprovação disso por experiência direta. Porque realmente, olha, aquilo que eu falei, né, quando eu entrava em contato com ensinamentos aparentemente novos ou que tinham um tom um pouco diferente, o que eu me propunha era a vivência. Tudo bem, vou aceitar até o momento em que eu viver. Leve em consideração até o momento em que se vive. E uma hora vive. Ou não, não sei. Vai viver uma realidade que é cabível para onde se encontra e para onde está indo, né? Isso com certeza. Exatamente. Mas é. Tá bom. Então aí temos o quê? A existência de uma sociedade inteira, de repente 6 bilhões de seres, você saberá dizer, seres humanos iguais a nós Não. vivendo entre. Ah, Não, falei. não, não, não, não, não, não, não. Vamos lá, vamos voltar para a questão física da intraterra. Tá. Bom, a intraterra, como nível de vida, como hoje ela se apresenta, ela se iniciou há mais de 6 ciclos solares. Sendo que hoje, perceba, vamos fazer aqui uma nota a respeito desse troço do tempo. Vamos. Hoje, um ciclo solar é contado em 52 mil anos, mais ou menos, que são os 2 períodos em que o Sol passa pelas constelações, né? 26 Sim, mil anos de um lado, 26. 26 mil anos de outro. Então, um giro solar de 52 mil anos. Há mais de 6 ciclos solares, a intraterra, ela tomou a forma que hoje ela tem. Nossa. Antes disso, a intraterra era um nível cristalino. Ou de outra forma, vamos tentar colocar isso de outra forma para a gente se aproximar mais do vocábulo das pessoas que estiverem ouvindo. Vamos colocar da seguinte maneira. Bom, a intraterra em cada planeta que se expressa fisicamente, ela é um ponto de sustentação da experiência e um ponto onde está encarnado plenamente o espírito planetário. É como o coração para o corpo. É como o coração para o corpo. Há uma função fisiológica que a intraterra desempenha em relação à estrutura planetária. Ponto. Bom, essa sustentação se dá no nível das consciências fazendo experiência ali, dos diversos reinos se desenvolvendo naquele campo planetário. E esse troço que é a malha cristalina de um planeta, que é um troço muito difícil de explicar, mas que, para dar assim, uma noção, é como se fosse a estrutura HTML, que no momento da experiência aparece isso que a gente vê, isso que a gente toca, isso que a gente sente, experiencia. Enfim. Tudo bem. Há mais de 6 ciclos atrás, esse planeta era um planeta unificado, a experiência daqui era unificada, né? Essa consciência do que se é não era cortada, não era cerceada, enfim, ela era plena. E as formas de vida se desenvolviam, a dança estava acontecendo. Tudo bem. Após o fechamento ou o início dessa experiência de esquecimento no planeta Terra, na superfície do planeta haviam várias famílias de outros pontos do cosmos fazendo experiências. E naquele momento, essas famílias, muitas delas, receberam um impulso da fonte, de Deus, do Espírito Uno, enfim, o que seja, de se reunir, passar a intraterra e desenvolver ali também experiência. Uma experiência unificada que visaria sustentar a experiência de esquecimento que seria desenvolvida na superfície do planeta. Então, a intraterra é composta de vários retiros intraterrenos, consciências, tanto humanas no sentido de que fizeram a experiência na superfície da Terra, quanto consciências de outros pontos estelares, porque esses retiros intraterrenos ancoram impulsos ou vibrações específicas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Vamos. O espírito planetário, ele tem 12 faces, certo? Sete dessas faces se referem à expressão, à manifestação. E cinco dessas faces se referem à impressão, ao imanifesto. Ponto. Essas sete faces do espírito planetário de Gaia se manifestam na intraterra por meio de sete centros planetários. E esses centros planetários são ancorados por diversos retiros intraterrenos. Vamos lá. A gente tem um primeiro aspecto, enfim, de Gaia, que se chama aqui, como nos foi passado, Heron, que é a Eron. essência silenciosa, esse aspecto do silêncio, esse aspecto da dissolução, as bases da vida, enfim. Então, esse aspecto da consciência planetária é um centro planetário, é um chakra, vamos dizer assim, né? Um ponto de ancoramento da consciência do planeta. E na intraterra, há um retiro, há vários retiros, mas um em especial que ancora esse aspecto da consciência de Gaia, que é Mictlantlán. Mictlantlán, em relação à superfície do planeta, fica ali na selva do Manu, no Peru, entre o Peru e o Brasil. Na Amazônia peruana. É Tá o aí. ponto de ressonância com a superfície. E o Heron fica mais para baixo, lá perto da Patagônia. Onde Não, fica o Heron? não. Não, Heron é o nome vibratório desse aspecto do planeta. Opa. É a consciência de Gaia num determinado nível de frequência. Tá bom, entendi agora. Certo? Você A me pegou. localização na intraterra, onde esse. Ixi, como é que a gente explica esse troço? Que doido. Esse Enfim. centro planetário. Bom, esse centro planetário é expresso, encarnado por um grupo de consciências. Esse grupo de consciências vive num retiro intraterreno que se chama Mictlantlán. Tá. Esse é um dos nomes. Enfim. Pois bem, isso é na intraterra. Esse retiro intraterreno tem um ponto de ressonância na superfície do planeta. E esse ponto é em algum lugar ali na selva do Manu. Outro exemplo. Aurora. Aurora é a expressão de um centro planetário ou aspecto de Gaia que irradia a cura cósmica, o alinhamento ao propósito. Tá, esse sim tá no sul. Esse retiro intraterreno é uma cidade intraterrena composta, em sua maioria, por consciências vindas de Sirius. Nossa. Mas então não tem aspecto ou aparência humana? Humanoide, mas não Tá. humana. Porque a gente limita humano a humano, esse humano que a gente vê aqui nas ruas, né? É. Quando humanidade é uma coisa muito mais vasta, né? Nossa. Enfim. Tá. Tumani, por exemplo. Vamos lá, Tumani, que é o povo vai poder fazer um maior contato porque tem Isilda, né? Tá. Tumani é um retiro intraterreno que fica sob a Lagoa dos Patos, aqui no sul do Brasil. Nossa. Nossa. O retiro é intraterreno. O ponto de ressonância na superfície do planeta é esse, na Lagoa dos Patos, numa ilhazinha chamada Ilha da Saragônia. Uma ilhazinha lá no meio da Lagoa dos Patos, enfim. Esse retiro é constituído por consciências indígenas. Portanto, é um retiro que foi criado já depois do fechamento, há mais ou menos 37 mil anos. Então, as consciências encarnadas naquele retiro, todas elas passaram pela experiência de esquecimento e viveram sua reunificação, passando assim para a intraterra para sustentar o processo da humanidade, de superfície. Então, ali eles têm aparência, uma aparência muito mais próxima da aparência humana, embora não necessariamente a aparência atual. Porque é um retiro de consciências indígenas e essas consciências, elas estiveram encarnadas pela última vez nos antepassados dos Guaranis. Isilda, por exemplo, Isilda esteve encarnada há pouco tempo. A última encarnação da Isilda, ela nasceu em 1907 e desencarnou em 83. Eita. É, exatamente. Ela se retirou de um corpo, continuou o processo, né, de reunificação da consciência, e quando esse processo se concluiu, ela também foi para Tulani, e é uma instrutora da cura lá. Mas como espírito? Você quer dizer espírito, corpo sutil? É aquilo que a gente vira depois que morre. É, pois é, aí é porque você compreende a palavra espírito de um jeito e eu compreendo de outro. Então Ah, vamos entendi. evitar usar essa palavra. Vamos usar outra palavra. Ah, entendi. A consciência, naquele momento reunificada, ou seja, lúcida e consciente do ser que somos, assume uma função na dança. Então ela foi para o retiro de Tumani. Tá Lá ela faz parte do conselho de Tumani, né? É uma das instrutoras de Tumani. Então você percebe, há retiros e é uma vida dinâmica, né? Uma vida tão diversa ou mais do que a vida de superfície. bom. Agora, o que se deve compreender é que o propósito daquela experiência e o ponto que norteia aquela experiência não tem nada a ver com a experiência de superfície. Ué. Nada a ver. Então, você falar, por exemplo, de comércio, administração, governo, escola, educação, nada disso tem sentido. Ah, claro. É uma vida de constante serviço. Porque, por um lado, eles sustentam, porque encarnam a consciência unificada no planeta. Hoje, no auge da transição planetária, estão em plena atividade no que concerne a revolução da consciência humana. Então, a vida ali é completamente voltada para o serviço e para a expressão, claro, da vida unificada. Aí, bom, existem seres encarnados num corpo físico, num corpo do que poderíamos chamar terceira dimensão, com base em carbono, como há seres que não estão num corpo físico, mas sim num corpo multidimensional, como é o caso de Isilda. Isilda está em Tumani, mas não assume um corpo físico em Tumani. Tá, Isilda está numa forma multidimensional. Mas assim, só uma pergunta abrindo parênteses. A minha vozinha querida, que Deus a tenha, ela também tá num corpo sutil igual a da Isilda, mas de repente em outro lugar. Sim, de repente outro Tá lugar. bom, tá bom. De Mas é, o repente. corpo é esse. É assim que funciona. É esse, é essa sutilidade que você atribui a esse corpo. Não, não é um corpo sutil como se compreende na espiritualidade humana. Por exemplo, olha, o catecismo da espiritualidade humana diz o seguinte: quando você perde o corpo físico, você está então num corpo sutil, que alguns chamam de corpo astral, ou É, perispírito, ou isso. etc. É. Esse corpo astral também é passível de uma morte. E aí vai, a descrição vai embora, meu filho, né? Enfim. Tá, mas daí você morre o corpo astral, você fica no mental. Isso aí é a descrição da espiritualidade Tá bom. humana. Quando eu falo de um corpo multidimensional, eu não estou falando desses corpos Tá bom. sutis. Tá, é Eu um estou outro. falando de uma forma, a forma que a consciência plena expressa, uma forma que não é fixa e não é limitada de modo algum. Ela pode se manifestar no nível da experiência, mantendo o mesmo estado unificado. É um corpo de éter. Mas não o éter do catecismo oculto. O verdadeiro éter, a fusão de todos os elementos. Certo? Certo. Isso é um corpo multidimensional. Então, no processo. Vamos pegar a Isilda, que é um processo mais próximo. Né? Ela estava Sim, encarnada. Em 83, ela desencarnou. E num corpo sutil. num corpo anímico, um corpo astral, um corpo, sei lá, enfim, que chamam esse troço. Ali ela concluiu o processo dela de reunificação, de despertar, de lucidez. Enfim, naquele momento, os corpos sutis são fusionados, são dissolvidos. E aí a consciência reassume sua forma multidimensional. Porque esses corpos sutis, por exemplo, como o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, são só véus. São véus. São véus que se referem à experiência limitada de esquecimento. Porque são justamente esses véus que são as franjas de interferência, que fazem com que a experiência aqui de limitação tenha algum sentido. E se sustente, inclusive. Tá bom, No processo de reunificação, o material desses corpos é siderado ou fusionado no verdadeiro éter. De modo que uma consciência unificada não tem um corpo emocional, não tem um corpo mental, não tem um corpo causal. Tá, entendi. A forma pela qual ela se expressa é um corpo multidimensional, que tem todas as capacidades livres, ilimitadas, de expressão dessa consciência plena. Tá. Então, eu vou voltar nisso, mas eu queria, já que eu falar sobre os centros planetários, eu vou falar o nome deles. Se você souber onde eles se encontram, você fala e tem uma descrição também rápida aqui. Eu estou no site do Trigueirinho. Tudo bem? Pode ser. Chama Lis Fátima. Em Lis Fátima encontra-se a essência da vida divina destinada à humanidade da superfície. É o núcleo que guarda a pureza original do homem. O que você tem a dizer sobre esse centro? Você Bom, sabe alguma coisa? Não sabe? Lis Fátima, que aqui nós chamamos isso em lá, né? Você percebe, ainda agora, quando eu estava falando dos centros planetários, eu falei de aspecto da consciência ou centro planetário e retiro intraterreno. Tudo bem. O Trigueirinho, ele mistura essas duas coisas, o retiro intraterreno com o centro planetário. No meu processo, pelo menos as experiências que eu tive, o centro planetário é um aspecto da consciência do planeta que é expresso por um retiro intraterreno. Então, por exemplo, Lis Fátima é o retiro que expressa o centro planetário Yixin Lá. Então, Lis Fátima tem um ponto de ressonância na superfície do planeta, que é por ali, por Portugal. Uma determinada região ali. Enfim. Lis Fátima é um retiro composto por consciências angélicas. Eita. É. Enfim. Nossa. Vamos facilitar a coisa. Olha, Vamos. eu concluí ontem um livro que se chama Ibês, Fogo de Liberação. Nossa. Esse livro é composto por três partes. A primeira se chama Vida Multidimensional, onde eu falo sobre os sete centros planetários Beleza. e a relação desses centros planetários com cada um dos arcanjos e a função e o papel desse centro planetário na experiência de reunificação da consciência. Boa. A Matou. segunda parte desse livro se chama Os Sete Aspectos do Fogo de Bês. O fogo de Bês é o fogo de liberação, uma expressão para esse movimento em atuação na humanidade que conduz ao despertar. E aí, são sete capítulos também, só que são sete intervenções do Varuna, que é um irmão intraterreno do retiro de Bês, onde ele descreve como que é a jornada da alma, desde o momento do esquecimento até a reunificação, até o despertar, através dos 700 planetários. Poxa. E a última parte do livro são duas práticas, né, duas práticas de contato, duas práticas de experiência, enfim, interior, passadas por duas irmãs de Tumani, esse retiro intraterreno do qual a Isilda faz parte, né? Então, é um livro que se propõe a dar muitas chaves de contato, né? E fazer uma viagem pelos centros planetários, pela vida intraterrena. É um livro que se propõe a expor a intraterra de um ponto de vista não dual, do ponto de vista desse processo dinâmico do despertar da consciência humana. Então, ao invés da gente ir passando por Claro, todos perfeito. e descrevendo, bom, sai lá e tá tudo lá. Tá tudo lá. Você quer falar, então, para quem despertou interesse em si mesmo e pode procurar nessa fonte maior compreensão, um endereço de acesso? Sim. Aliás, aonde pode comprar o livro também? Bom, o livro não vai estar à venda. O livro vai ser disponibilizado gratuitamente. Oba! Para download. Mas que bom, cara. É, ele vai estar disponível a partir de hoje no meu blog. antena-proteção-sentil.blogspot.com. Só é entrar lá que vai estar a divulgação e tudo. E só é fazer o download do livro. Tá bom. Então, para quem está ouvindo, a conversa aconteceu no dia 7 do 8. Então, desde aquele dia, já está disponível o livro que se chama... IBs, Fogo de Liberação. Beleza, então. Então, ó, vamos ficar... Você tem mais alguns minutos aí, né? Uhum. Então tá. Vamos ficar aqui, então, nessa ideia da sua própria experiência. Qual foi a sua primeira experiência com um ser intraterreno? Com um ser intraterreno... Com a intraterra, foi... então. Não, com a intraterra foi em 2008. E como se deu isso? Né? Foi naquele processo que eu falei. Por exemplo, vinha o impulso de estabelecer contato com Liz, por exemplo. Uhum. Então, eu me propunha. Todos os dias eu tirava momentos de silêncio para me abrir simplesmente para aquilo. Uhum. E também na vida eu ficava atento para sentir a ação de Liz. E até que havia um momento em que eu acessava um outro estado, onde Liz ficava clara, né? Como uma parte de mim, como um aspecto de mim, como um aspecto do planeta, como uma vibração, um fogo, uma cor, um som em ação. Os primeiros contatos foram assim, né? Foram de descoberta interior, realmente. Em 2010... Só um minuto, Agni. Você falou que... para um parênteses, desculpa. Porque Liz, quem que é? É uma moça? Não entendeu. Liz é um dos centros planetários. Liz Fátima. É aquele retiro que a gente acabou de falar. Tá bom, então. Tá. É que você usou só o primeiro nome. Isso. Tá bom. Então você procurava se sintonizar com um retiro planetário. Isso. Um retiro intraterreno. Intraterreno, isso. Tá. Em 2010, quando começaram realmente as canalizações, uhum, aí eu comecei a ter contatos com seres da intraterra que vinham para passar alguma mensagem, né? E aí, bom, muito desse material está disponível nesse mesmo blog, inclusive. Olha. E tinha vivências, enfim, vivências interiores, de deslocamento até nesse corpo multidimensional, até aqueles retiros, enfim. Mas o contato mais profundo e realmente transformador se deu no dia 7 de agosto de 2011. Nossa! Quando... 2 anos atrás, exatamente hoje. Exatamente hoje. Uhum. Quando eu passei por uma experiência que se chama Okin. Okin. Isso, uma consciência vegaliana, né, do sistema estelar de Vega, ocupou os meus corpos durante 5 meses e 11 dias. Parou. Nossa! Exatamente. Durante esse período eu estive na intraterra, numa forma sutil, nesse corpo multidimensional. E seu corpo físico? Meu corpo ficou aqui, sendo ocupado por essa outra consciência. Ah. Açu, né? Famoso Açu. O Açu. E ele ficou, tipo, comendo, bebendo, andando. Exatamente. Tudo igual. Ele assumiu essa entidade psicológica. Mas não foi difícil, será? Você não sabe, né? Você não estava aqui. A coisa é, de novo, isso não acontece assim, né? Há toda uma engenhosidade desse processo. Todo um preparo antes, né? É, exatamente. Tá bom. Então, ele ficou usando seu corpo. Uhum. Eita, que difícil. Difícil de entender. Tipo, seria igual uma incorporação? Não. Mas que diferença tem? Bom, a incorporação é um termo usado para descrever, em sua grande maioria, o processo em que uma um ser humano desencarnado, ou seja, uma personalidade, assume a função dos corpos físicos de uma outra personalidade. Falou tudo. É isso mesmo. Uhum. É. Um outro processo, que se chama obscurecimento, ou canalização, ou intervenção, enfim, é um pouco diferente. A consciência que anima aquela entidade psicológica, ou aquele veículo físico, se funde naquele nível do eu com uma outra consciência. E aí essa outra consciência assume a forma, né, e pode se expressar. É o que acontece numa intervenção com a Isilda, por exemplo. Né? Chega a tal ponto que a forma física ela é modificada. Isso é um outro processo. Né? Não é uma personalidade humana assumindo a forma de uma outra personalidade humana. É uma fusão na consciência em que uma outra consciência pode se expressar através daqueles veículos. O processo de Oukin é um tanto diferente. A consciência que está animando o conjunto de veículos de expressão na encarnação se funde com a consciência que está entrando e se retira dos seus corpos, de modo a deixá-los para serem ocupados pela consciência entrante. Por isso que o nome é Woken, né? Entrante. Tá. E aí, essa consciência que entra, ela assume todas as funções do corpo. Ela realmente é como se ela estivesse encarnando. Teve um filme que falou desse Woken. Você lembra de um filme de um cara que... Tem um filme chamado... como é que é o nome daquele filme? Inclusive, esse filme, o cara também é de Vega. O cara também é de Lyra, isso. O cara é de Lyra, da constelação de... Puxa, que filmaço. Então é daquele jeito, que ficou nele vários dias e depois foi embora. Foi anos, ele ficou um tempo. Eu vou procurar, depois eu coloco pro pessoal. Uhum, exatamente. Vídeo. Esse filme é bem interessante. Ele mostra mais ou menos como funciona esse processo do Joaquim. Foi mais ou... Então, com você foi mais ou menos assim. Exatamente, mais ou menos assim. Entendi. A circunstância é porque naquele filme, o Walkout, né? Ou a consciência que vai ceder o espaço, ela viveu por um processo muito traumático, enfim. Então, tem uma pequena diferença nos efeitos ali, né? Porque eu não vivi nenhum processo traumático, não. Graças a Deus. A coisa aconteceu consciente mesmo. Foi um processo acompanhado. Tá. E durante esses 5 meses e 11 dias eu estive na Intraterra, em 3 retiros intraterrenos, né? Aurora, Ex e Missitlan. Então, realmente, aí foi, enfim, foi um troço bizarro. Porque, como eu não estava num corpo físico, eu não tinha um cérebro para registrar memórias. Ai. Mas eu tenho registros vibratórios. Entendi. Que o cérebro não interpreta muito bem. Exatamente. Que o cérebro só pode tentar traduzir, mas nunca vai ser a coisa vivida. Mesmo porque você perceba, é um outro nível de vida, um outro nível de existência e também de consciência. Né? Tá. Apesar de haver uma experiência física até certo ponto... Mas os sentidos usados para se relacionar são outros. Claro, o jeito que você interpretou a realidade lá foi com outra ferramenta. Exatamente. Tá. Então, essa tradução é delicada de ser feita. Mas essa foi uma experiência muito forte. Imagina. Muito doido. Nossa. Que maravilha. Então, você ficou esse tempo lá. Se eu falar para você como que é, como que foi a experiência e tudo, você pode dizer, igual eu diria, como foi comer uma maçã? Não. Como é que é? Como você descreveria? Olha, por exemplo, eu vou falar um pouquinho do período em que eu estive em Aurora. Aurora. Eu vivi essa experiência do Oukin, ela foi concluída no Uruguai, numa região próxima de Salto, que é uma cidade lá no Uruguai. Você morava lá? Não, eu fui até lá. Eu fui até lá para viver esse processo lá. Tá. Então, um certo dia, eu fui tudo orientado, né? Tá. Fui conduzido até um vale e me apontaram uma pedra onde devia sentar e entrar em estado meditativo. Nossa. E, pimba, 5 horas depois, eu estava fora. Eu estava fora. E quem estava dentro era o Açu. Enfim. Eita. Bom, vou entrar num processo descritivo, puramente relativo e completamente assim uma tradução mal feita da coisa. Mas tudo bem. Mas já é alguma coisa, né? Eu acordei, entre aspas, 33 dias depois, em Aurora, em retiro intraterreno. Nossa. Durante 33 dias, eu fiquei num estado de íntase, né? Um estado de parada, em que os seres que estavam ali acompanhando aquela experiência retiraram vários códigos da alma. Códigos acumulados ao longo das encarnações que eram necessários para alguma coisa ali. Enfim. Tá. Então, durante 33 dias, eu fiquei numa espécie de... Bom, olha, puramente descritivo. Um salão. Nesse salão, haviam estruturas de um tipo de rocha, mas um tipo de rocha diferente, que produz, pela sua própria irradiação, um campo onde essa parada, como que um sono profundo, acontece. E eu fiquei 33 dias naquele troço. Depois de 33 dias, eu acordei, entre aspas. Uhum. E aí eu estava em Aurora. Uhum. E haviam seres ali, né? Havia um grupo de seres que era responsável por me acompanhar. Esses são de Sirius, né? Isso. Esses seres, inclusive, eram de Sirius. Tá. Bom, a cidade intraterrena de Aurora, ela tem uma forma... Porque as cidades intraterrenas, todas elas obedecem um padrão geométrico muito definido. Nossa. Por conta da perfeição da forma, a tal da geometria sagrada, enfim. Aurora, por exemplo, até naquele momento, quando eu estava fazendo a experiência lá, enfim, ela tinha uma forma hexagonal. A cidade era construída de forma hexagonal, enfim, com estruturas... Nada a ver com o que a gente conhece aqui, mas tudo bem. Nossa, estamos distantes. Havia um processo acontecendo em Aurora, muito importante, porque aquelas consciências elas estavam passando por uma transição dimensional também. Né? Muitas daquelas consciências que estavam num corpo físico, estavam passando para uma outra dimensão. Né? Uhum. Enfim. Então, em Aurora, por exemplo... Teve um momento que é um momento muito lindo, que foi um momento em que Maria se apresentou. Maria apareceu por lá. Qual delas? A única Maria que eu conheço. Qual? A mãe divina. Ah, tá bom. Maria, tipo, que representou na encarnação de Jesus, né? É. Tá. É. Tá. Pode ser. Enfim, a mãe divina. Vamos usar esse outro termo que ele é mais livre das histórias. Tá bom. E foi muito interessante, porque estávamos e, de repente, éramos também outra coisa, que era a mãe divina. Você perceber que é um nível de experiência onde as percepções elas são instantâneas, completamente livres e muito amplas. É difícil de descrever, mas é como quando ela se manifestou numa forma ali em Aurora, ao mesmo tempo todos nós éramos ela. Estávamos completamente fundidos naquela consciência e partilhávamos de todas as impressões. Puxa. O próprio estado de consciência ali é um estado unificado, então não há nenhum nível de opacidade entre uma consciência e outra. De modo que a palavra ela é desnecessária e ela é usada apenas com um propósito, pela emissão de certos sons que produzem certos efeitos, enfim. Ou em trabalhos vibratórios, enfim. A alimentação, por exemplo... Bom, eu não estava num corpo físico, então eu não precisava de alimentação. Mas eu percebia, né? A alimentação, para aqueles que estão no corpo físico, ela seria realmente o paraíso para a gente. Porque você come uma maçã, por exemplo. Mais da metade da maçã ela não é absorvida pelo teu corpo. E toda a energia armazenada na maçã seria o suficiente para fazer teu corpo funcionar por dias e dias e dias. Entendi. Então eles não matam boi, bezerro. Não, não. Mesmo porque a vida animal é muito diferente lá. Tá bom. Então as substâncias. Aí isso diferencia, isso é diferente de cada retiro, porque o grupo de consciências ali, enfim, tem outra cultura, ou outro modo de desenvolvimento. É como falar aqui a gente come arroz, lá não sei aonde come farinha, enfim, né? Então há substâncias diferentes que cada um desses povos, porque são povos, né? São civilizações diferentes em cada retiro, usam para manutenção do corpo. Mas É é como uma mito. nação assim, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Canadá. A Como? diferença é maior só, porque eles têm culturas próprias que são realmente de outros planetas. É, também. Tá. É outra. Enfim, é tudo isso, Mas mas são não. tudo da Terra mesmo, né? Porque já estão aqui há muito tempo. Sim, mas o que não impede que o contato seja constante. Porque a intraterra, ela também guarda portas dimensionais. Eita. Por exemplo, a gente imagina que os extraterrestres unificados, né? Eu estou falando aqui de extraterrestres unificados e não extraterrestres na mesma condição que a gente. Tá. Quando eles se deslocam de um planeta ao outro, eles não fazem isso pelo espaço exterior. É pela intraterra. Porque o coração de um planeta está ligado ao coração de todos os planetas. Então, a intraterra serve como uma porta de entrada do planeta. As consciências unificadas, elas entram no planeta através da intraterra. Pelo coração. Exatamente. Porque ali há a comunicação instantânea de um planeta ao outro, de modo que não é necessário o uso de uma tecnologia como a gente compreenderia para se deslocar de um ponto até o outro. Assim, a forma exterior de se comunicar com a vida. Tá Exatamente. bom. Enfim, é tudo esse monte de baboseira aqui, né? Só Então, para dar um não, mas aí, chute. você tava lá em Aurora, tá? Você não come, você falou que você não come, porque você não era físico, mas eles lá comem, você estava dizendo que a fruta, às vezes, é um pouquinho de energia dela já alimenta o seu corpo, que é mais Exatamente. sutil que o nosso. E aí havia uma certa substância que era extraída de um tipo de vegetal, às vezes de outras fontes, né? E aquela substância, numa determinada quantidade, era o suficiente para manter o corpo físico em plena atuação por dias e dias e dias e dias. Então é uma outra forma de vida. É muito doido. É, não tem como traduzir isso, não. É É uma muito. outra forma de vida, você fala uma coisa que segue já o avanço moral e psicológico que eles têm, que a gente não faz isso. Não é essa questão. Na verdade, a experiência física ali é apenas uma expressão do estado de consciência. Então, não é um avanço moral e psicológico, porque ele nem tem um psicológico e nem um moral com que lidar. Nossa, que louco. Sim, porque quando a gente fala de moral, a gente fala de uma série de conceitos do É. que é bom e mal, aceitável ou não aceitável, com base numa determinada cultura, educação, crença religiosa e outras coisas, enfim. Sim, isso mesmo. A consciência unificada é um com a vida. Portanto, é tudo fluido. É uma expressão harmônica, eu diria. Embora essa palavra também possa levar a outros conceitos, enfim, Sim. é realmente um outro modo de funcionamento, né? Na superfície da Terra, nós temos um modo de funcionamento baseado na separação e na distância. Na intraterra, como em outros níveis de vida, em outros planetas unificados, o modo de funcionamento é unificado, onde essa distância e essa separação simplesmente não existem. Não existe. Então, para eu andar daqui até na outra quilometragem, como é que eles fazem? No físico, no físico. Bom, aí você está falando do movimento físico. Tá, Eu entendi. estou falando do mecanismo de consciência. Tá bom. Há a perfeita lucidez de que o corpo físico se move de um ponto A a um ponto B. Mas esse ponto B e esse ponto A são o que eu sou. Ah, tá bom, entendi. Percebe? Sim. Você não está fechado nessa percepção que a entidade psicológica, que é um pontinho que se crê separado das coisas, lhe concede. Você é aquele eu, aquela testemunha silenciosa, plenamente, sem véus entre isso e a experiência. O código por trás da matemática que manifesta a matéria. Então, é uma posição da consciência, realmente. Aqui é a consciência fragmentada, na nossa experiência, né? A consciência fragmentada. Tanto é que a gente fala de espírito, de alma, disso, daquilo. Quem é esse eu que fala a respeito disso tudo? Quem é esse eu que se relaciona com isso tudo, nomeia, classifica tudo isso? Esse eu é o real. É o raio solar. Percebe? E na experiência unificada, é esse eu que está plenamente lúcido e em expressão na experiência. Tá certo. Tá. Então você, como visitante, estava ali com outras pessoas de outros planetas que se parecem diferentes de você. E claro, como eu não estava me servindo dessa entidade psicológica, eu tinha consciência do eu. Então, naquele momento, é um troço muito diferente. Né? Não tinha noção de uma história humana, a não ser como um papel que foi interpretado a serviço da vida. Não havia noção de gostos, desgostos, sofrimentos, prazeres, sonhos, desejos, nada disso, porque tudo isso fazia parte daquele papel interpretado em serviço à vida. E um estado natural, natural porque é o que somos, de amor e serviço constante a essa mesma vida. Nossa. É muito doido. Mas é o que todos nós somos chamados a viver aqui agora. E é possível, estamos vivendo isso já por toques, por aproximações. O que é possível? Esse estado unificado de consciência. Tipo, vivê-lo na superfície? Claro. Mesmo porque a própria dicotomia superfície e interior só existe na nossa percepção. Que traduzimos a percepção em forma de relacionamentos, É, muitas porque a vezes. nossa percepção está sujeita à separação e à distância, né? Tá. Ao conflito do dois. Bom, você terminou sua visita em Aurora e você foi para outro retiro como? Bom, nesse corpo multidimensional. Tá, é tipo, você pensa, tá lá. Não é bem pensar, né? Se projeta. É muito mais um impulso. É esse estado unificado, você está ligado com a vida. Então, é instantâneo. A vida emite um impulso, a expressão dele é instantânea, porque não há resistência aos impulsos da vida. Ah, não há Compreende? resistência. Então, se conclui, pimba, já foi. Já era. O cenário simplesmente muda, porque na verdade você está sempre parado. É o cenário que muda ao seu redor. Tá. E o E corpo essa. multidimensional é um veículo de expressão, embora essa palavra veículo ela seja muito frágil para descrever o que aquilo é, né? Mas não representa véu nenhum, limitação nenhum para a expressão da consciência plena. De modo que essa lucidez do ser, ela é constante. Então, estava em Aurora. Aurora também é um cenário, percebe? Também é um campo de experiência. Bom, concluiu-se o que tinha que se concluir ali. Enfim, pimba. Esse pimba aí é uma palavra para descrever um troço que não dá para descrever com a palavra, né? É, não dá. Não, mas acho que deu para entender bastante. Mas assim, tá. Então você concluiu dessas experiências que, primeira coisa, para você hoje, a vida intraterrena é tão natural quanto a da superfície. Que, Exatamente. É mais uma forma de expressão. em termos de que é um fato existente que não pode ser negado, pelo menos pela sua pessoa. Ou Exatamente. ignorado. Ignorar de forma alguma, né, meu filho? Porque se eu tento ignorar, eles não me ignoram. Ele se fala aos intraterrenos. Exatamente. E de que forma eles não te ignorariam? Bom, desde 2010, há um intercâmbio muito grande, né? Porque, enfim, uma preparação, inclusive, para o que eu estou vivendo agora, né? Esse conjunto de trocas, de partilhas, esse serviço sendo prestado, né? Humilde, simples, sim, mas um serviço à humanidade, né? esse pôr-se como uma porta apenas, né, da expressão de algo que vem de dentro, que vem de mais fundo, um eco da relembrança, um eco da memória cósmica da humanidade. Então, a colaboração é constante, né? Mesmo porque esses seres não nos veem como em um nível inferior, porque eles nos veem como que realmente somos, e é esse o que realmente somos que eles tocam e acordam em nós. Então, há uma colaboração constante. Eu recebo orientações desses seres, partilhas, vivências. É uma vida dinâmica, assim como eu estou ligado com todos os seres aqui na superfície, eu estou ligado com esses seres na intraterra e na extraterra também. Somos todos uma grande família, né? De diferentes cores, sons, formas, mas somos um, né? E viver esse somos um é o troço mais fantástico que essa experiência nos proporciona. Porque para acordar é preciso dormir primeiro. Olha, para você ver a beleza da experiência de esquecimento. Foi preciso que nós dormíssemos para viver a maravilha do que é acordar. Porque esse estado desperto, ele é natural na consciência unificada. Mas só passando pelo esquecimento é que a gente pode fazer a experiência maravilhosa dessa transição. Entendi. E através da nossa experiência, os outros também podem ter essa Exatamente. experiência. Exatamente. Por conta da unidade por trás Exatamente. dessa experiência. Isso é maravilhoso. Isso aí. Nossa, gente, eu não tava muito doido. Ah, O entendi. dois se resolvendo no um. Nossa. É maravilhoso. O dois sendo sacralizado no um. Mas em Isso. termos de metas e propostas para a transição no que se refere a despertar do nosso planeta para não só a existência deles, mas o que está vindo por aí. Qual que é o plano de ação que eles têm delineado para você? O que você pode falar sobre isso? Bom, no momento eu trabalho diretamente com o retiro intraterreno, que é IBES. IBES, que fica. IBES fica o ponto de ressonância na superfície é a Serra do Roncador, no Mato Grosso. Mas se alguém for lá, acha? Olha, existem algumas histórias envolvendo IBES muito interessantes. Por exemplo, acho que foi no século passado, um pesquisador inglês chamado Fawcett, ele desapareceu lá. Eita. Ele estava atrás de uma civilização perdida e ele desapareceu e nunca mais ninguém encontrou. Nem os restos. Aquela região, por exemplo, ela é guardada por uma tribo indígena que dizem que é canibal. Eita. Provavelmente é lenda, mas enfim. Você, na Serra do Roncador, ainda não fui lá fisicamente, Você não mas. vai lá para conferir, vai. Se Ah, tem uma tribo canibal mesmo. qualquer hora dessa eu vou. E se Não, mas tiver? acho que eles não são canibais, não. Tá. E se forem, daí tanto faz também. Porque algumas pessoas já chegaram, enfim, né, hoje em Ah, já foram, já voltaram. dia. Assim, isso eu estou falando da superfície, não estou falando de IBES, Tá, né? Estou falando do ponto. é isso, do Existe canibal. uma lagoa ali. Primeiro, em algum ponto dessa Serra do Roncador, existe uma caverna e toda aquela região é guardada por essa tribo indígena. E essa caverna, eles não deixam qualquer um chegar lá, não. Que é muito respeitado, né? Eles têm suas crenças a respeito daquilo. Essa caverna dizem que tem três salões, embora só chegaram até agora no segundo salão dessa caverna. Porque nem os indígenas passam do primeiro salão, porque eles dizem que quem entra no segundo pode não voltar. Então, é um dos pontos de ressonância com o Ibês, Nossa, é essa caverna. que louco tudo isso, Outro ponto é uma lagoa na mesma região. Uma lagoa também que é sagrada para esses indígenas. E uma lagoa que tem uma particularidade. Não, o corpo não afunda. Eita. O corpo não afunda naquela lagoa. Mas eles também têm medo de banhar naquela lagoa, porque eles dizem que ali tem uma porta para um outro mundo. E que às vezes alguém entra ali e some. Tá, mas vamos dizer, você foi nesse retiro, teve permissão para entrar nessa sala. Você acha que seu corpo físico, a personalidade que se anima, porque não tem como traduzir as coisas de lá então ainda, e não vai ser muito útil para você essa passagem com o seu corpo físico. Não, mas quando eu falo que eu pretendo em algum momento ir lá fisicamente, não é para ir a IBs. Ah, entendi. Porque isso não é preciso. Mas é possível? É possível. Tá. É possível ir fisicamente, é possível. Tá, isso que eu queria saber. Né? Mas não há desejo, não há preocupação com nada disso. O troço é servir. A gente está onde a gente é necessário para servir. Entendi. E ponto. Porque quanto mais. Hoje o desejo de ir para um outro estado, um estado melhor, papapá, tudo isso desapareceu. Ao longo dessa caminhada, tudo isso foi dissolvido. Porque o contato com esses mesmos irmãos despertou a lembrança de um estado, que é o nosso estado original, que é de completa entrega, de completo serviço, de amor à vida. Ah lá. De modo que não há mais o desejo de adquirir algo para mim, Sim. de melhorar algo para mim. Não faz sentido. Se for para mim, não for para todo mundo. Não é. Compreende? Sim. O que está voltando para todos nós, porque é o que nós somos. Você sabe, Agni, que no, nos diálogos que eu tive com os extraterrenos, nos livros que eu escrevi com eles, eles disseram o seguinte: quando você quer alguma coisa, deseja alguma coisa, é que você está na percepção que você ainda não tem ela. Exatamente. Então você vai andar e a coisa vai andar. Você vai andar e a coisa, para que você possa continuar vivendo aquela experiência que você mesmo criou. Não é? Quanto mais perto você chega, mais longe ela vai ficando. Então a hora que você Exatamente. se entrega, que é o que você está falando, ela está com você, você está com ela e a experiência existe. É aquele ponto de encontro entre os dois círculos Exatamente. que se entrecruzam. Tá bom. Então tá. Daí você ia responder uma pergunta que eu fiz a respeito do plano de ação. Daí eu interrompi e aí a gente mudou de assunto. Então, IBs, né? É. IBs hoje é o centro de comando, é o centro de operações da intraterra para a instrução da superfície, O da humanidade encarregado superfície. Isso. de Ali é a todos os porta. outros, tá. Exatamente. Todos os. Enfim, lá no livro, Vai, vamos se você tiver a entender. oportunidade de Vou ler, ler sim. você vai ver o papel de IBs, né? IBs é um ponto de encontro dos 700 planetários, de modo que o fogo de Bes está presente em todos os 700 planetários. Então, hoje, Bes assume também essa função junto à instrução da humanidade. Bom, essas civilizações intraterrenas, elas estão entrando em contato. Tanto um contato direto, como pode ser um contato interior, né, a canalização, as mensagens, enfim, como também pela irradiação, pelo impulsionamento de certos códigos no campo coletivo humano. Não. Há outro papel da intraterra, que é na própria transformação física, genética, não só do planeta, como do ser humano também. Enfim, são coisas muito amplas, né? São várias frentes de ação, né? É como se fosse um plano que não tem como dar errado. Só tem tempo para acontecer. É, não tem como dar errado porque não tem o certo, né? Não, mas dar errado é tipo, eu digo assim, a Não gente tem, estourar porque o que uma quer. bomba aí, hã? Não tem como dar errado porque o que quer que dê é certo. Olha, é o seguinte, Ah, você é o que você é e isso é inegável. Não tem isso. como. Você pode ficar 10 ou 20 anos mais brincando, acreditando que é outra coisa. Uma hora você vai ter que acordar, porque todo sono que começa termina. Tá, então você acha que mesmo na superfície, depois da integração de muitas gentes, haverá uma tribo ou outra, como e os indígenas de hoje, que foram se atendo e resistindo à tecnologia, ao futuro. Você acha que mesmo na superfície haverá uma outra, não é tribo, mas sociedade que vai sendo deixado de lado, não participando desse movimento, para Não, poder. não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que, quando você perguntou se não há possibilidade desse plano dar errado, foi isso que eu disse. Não pode dar errado, porque tudo aquilo que começa, termina. A experiência de esquecimento terminou, começou, ela vai ter que terminar. Entendi. É o movimento da vida. Observe, a vida está em constante mutação, em constante transformação. É impossível ficar estagnado no mesmo ponto. Então, o plano é mudança. Ora, só pode dar certo, porque a vida é mudança constante. Não tem como dar errado. É irresistível. Exatamente, não tem jeito. É da natureza da matéria a modificação. Tá. Então, a conscientização é um aspecto desse programa de integração deles conosco? Como é que é a pergunta? A conscientização seria um desses aspectos da integração entre os intraterrenos e nós da superfície? Quando você fala de conscientização, é de saber que eles existem. Isso, saber que eles existem, saber o nosso papel no planeta, por que que eles existem escondido. Na verdade, eles não existem escondidos, né? Nós que nos escondemos deles. Falei para tentar você, somos nós que nos escondemos deles? Claro, fomos nós que decidimos fazer a experiência de esquecimento. Ah, escon ah, tá. Escondemos eles de nós. Exatamente. Nossa. Tá, então você ia dizer. Então, essa conscientização ela faz parte, mas ela não é o objetivo principal, né? O objetivo principal é. É cada um descobrir o que realmente é e fazer a experiência do que realmente é. Porque aí, quando isso acontece, tudo vem por acréscimo. Sabe? Amai a Deus sobre todas as coisas e o resto será acrescentado. É, olha que bonito. E é isso então uma proposta deles também. É a proposta da vida. E eles são um dos porta-vozes da vida. Tá bom então. Então a gente já chegou na conclusão. Uma, intraterrenos existem. Dois, eles interagem conosco. Três, nós interagimos com eles, porque além de você, deve existir outras. Existem outras pessoas, sim, que têm contatos. Você já encontrou com alguém? Deixe-me ver. Bom, além do trigueirinho, Ah, é. Que agora vai começar a surgir depois desse diálogo que a gente teve. Você vai ter bastante amiguinhos novos. já Deus entrei em quiser. contato com algumas pessoas assim, que tiveram experiências. Já. Então, esses contatos foram úteis, de certa forma, para você poder também, como uma confirmação para você mesmo, e dizer: não, eu não estou inventando, imaginando nem nada. Claro. Ou não foi necessário esse contato para você ter certeza, Não, por conta da sua vivência? não teve esse peso. Não teve. Não teve esse peso porque não havia mais dúvida. Para você. Você percebeu, à medida que você vai vivendo, as dúvidas elas vão sendo dissolvidas, né? Porque o mecanismo de expressão da consciência vai se modificando. Mas é sempre uma alegria. É sempre uma alegria, porque é uma reconfirmação para a matéria da realidade essencial dela mesma. Tá, e não. É muito mais assim, olha, perceba, tem momentos em que nós somos loucos diante do mundo, né? E encontrar pessoas assim não reafirma a nossa loucura, mas nos dá uma sensação de tipo, nossa, ainda bem que eu não tô louco sozinho. Eu tô bem na minha loucura. Tem mais pessoas compartilhando dessa loucura, vivendo a mesma coisa. Entende? Então é muito mais nesse sentido do que uma reconfirmação. Ah, é verdade mesmo, então eu vivi porque ele viveu. Não. É, eu vivi, ele viveu, nós vivemos. Somos todos loucos dançando a mesma loucura santa. Meu Deus. E o que que precisa, por exemplo, para a ciência declarar a existência da intraterra, na sua Olha, opinião? uma modificação, né, das próprias mentes científicas, primeiro. Né? E aí depois circunstâncias que escapam ao nosso controle, ao controle de qualquer ser humano, né? Que é a modificação da própria Terra, o momento em que a Terra decide pôr de novo em contato esses níveis de existência. Porque Entendi. isso não pode acontecer à revelia de um processo interior, compreende? É como trazer a bomba atômica, olha, ó, onde é que levou o negócio, a descoberta lá da energia nuclear. Entendi. Isso tem que Isso. acompanhar uma transformação interior. E aquilo foi um exemplo do que pode acontecer quando o conhecimento, né, ele está nesse nível do 2, no nível do conflito. Nível Não do há 2. interesse nenhum, não há interesse nenhum do contato com a intraterra, a não ser que isso se estabeleça nas bases dessa transformação interior. Que traga mais harmonia e não mais problema. Exatamente. Entendi. Então, é um processo lento para que exista, então, essa integração harmoniosa de nossa parte. Eu não diria que é um processo lento, porque lento é uma perspectiva, Ah. né? É um processo dinâmico. Dinâmico. Se ele é lento, se ele é rápido, vai depender do observador. Mas em termos de tempo, como nós interpretamos? Isso pode acontecer a qualquer momento. Que isso? Claro. Isso, o que pode acontecer até a qualquer momento? E eles se apresentarem, olha, somos os extrinhas. Não, isso não é uma questão de se apresentar. É uma questão dos véus caírem. Ah, tá. Lógico. Receba, não foram eles que se esconderam de nós. Fomos nós que nos escondemos. Nós estamos fazendo uma experiência de esquecimento, uma experiência de distância da vida universal. Há um momento em que esses véus vão cair. É. Isso agora pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento, mas qual é o tempo que você acha que, além disso, não passa, vai acontecer? Ah, não sou bobo para fazer esse tipo de previsão. Que legal, você encaixou isso no rol dos bobos. Mas é que, às vezes, pelo momentum. Dá para perceber o que vem lá. Você fala, ó, a pedra tá rolando lá em cima. Uma hora. Ah, mas dela rola lá em cima até embaixo, tanta coisa pode acontecer. Ela pode até ir para outra direção e não cair, né? Nada de expectativas, né? A Ah, proposta do sim. trabalho com fogo é sempre a vivência do aqui e agora. Esse contato ele pode acontecer agora mesmo, né? Há um momento coletivo? Há um momento coletivo. Mas ninguém depende desse momento coletivo para viver sua própria realidade interior. Isso acontece aqui e agora. Sim, e quanto mais viverem essa realidade interior, mais esta vai se tornar o momento coletivo. Exatamente. Mais pessoas, né? Quanto mais as pessoas escolherem assim. Entendi? Então, resumindo, é questão de tempo, mas. E qual que é o sentimento, você acha, que mais identifica a pessoa que está em sintonia com os intraterrenos? Olha, não só com os intraterrenos, mas com qualquer forma de vida unificada. É o mesmo senso de unidade. Senso de unidade que é ver na folha da árvore a expressão da cor, da vida e do movimento. Exatamente. Porque é uma leveza, é uma lucidez, é uma serenidade, é uma entrega e é amor. Nossa. Não. Isso não nasce do contato com a intraterra, compreenda. Isso nasce do contato com o que você é. E é nesse nível do que você realmente é que tem essa família universal aí. Meu Deus. E o que disseram? E quanto a extraterrestre? Eles entram aonde nessa história? Bom, a terminologia extraterrestre, ela é puramente relativa, né? Porque os intraterrenos, por exemplo, muitos deles, sua grande maioria, são extraterrestres. Tá. Nós também somos extraterrestres, de certo ponto de vista. Então isso é muito relativo, né? Isso daí só serve ainda para tentar situar as relações para a mente que ainda está presa em nacionalidade, origem, cultura, enfim. Porque nada disso no universo tem sentido. Nós estamos onde estamos servindo. E a cada momento estamos num lugar. Tá, entendi. Então, em que sentido, quando eu digo assim, por exemplo, quando eu conversei com o Aishwa, da sociedade que ele descreve como IAIL, ele disse que eles serão um dos primeiros a entrar em contato público passivo conosco. Isso seria, obviamente, na superfície. E outros da mesma associação de mundos disseram o seguinte: olha, o contato vai acontecer de certa forma. A partir de 2017, possivelmente vocês vão começar a lembrar dos contatos que vocês já tiveram. Para poder preparar vocês a uma coisa mais real, mas você acha que isso é uma possibilidade? É uma possibilidade. Pergunta boba, né? Tudo é possibilidade, né? Exatamente, é uma possibilidade. Entendi. Mas assim, em termos de fazer sentido dentro da sua lógica, você acha que faz sentido assim? Olha, faz certo sentido, mas não limitaria a vida a apenas essa possibilidade. Não, sim, sobretudo você, com tantas experiências, né? Você fala que e as pessoas podem começar a lembrar as visitas que elas fizeram nos retiros intraterrenos. Não é? Por exemplo, eu posso ter visitado um retiro desse. Exatamente. Né? Agora, como que a pessoa faz para saber se ela já está envolvida nisso? É ela descobrindo ela mesma e vendo o quanto ela consegue amar o próximo. Exatamente, não tem outra forma, né? É realizar a grande verdade, eu e o Pai somos um. E agora a resposta, a pergunta que não quer calar. Na sua percepção hoje, se eu faço a pergunta para você, a Terra é oca, Agartha, Shambhala, esses retiros intraterrenos que tem um sol, dizem que tem um sol dentro da Terra. Para você, você sente isso ou é mesmo intraterrenos em diferentes locais do planeta e não necessariamente todo dentro dele é intraterreno nesse sentido? Olha, são todos pontos de vista. Cada um Pode ser. deles é verdade no seu ponto. A Terra é oca, de um determinado ponto de vista, pode parecer que sim. Quando você entra em contato com essa outra coordenada de tempo e espaço e percebe que ali há um campo de vida em expressão, pode dar essa impressão de que a Terra é oca. Mas do ponto de vista da superfície, a Terra não é oca, a Terra tem coisa lá dentro. Então isso é muito relativo. A questão é que a intraterra está localizada numa outra coordenada de tempo e espaço físico no interior da Terra. Tá, mas outra coordenada de espaço-tempo físico, por exemplo, pode ter uma outra casa na casa que eu tô. Não, mas por isso que eu disse, no interior da Terra, não na superfície da Terra. Sim. Mas quando a gente fala de tempo e espaço em diferentes coordenadas, por exemplo, na coordenada de 2016, por exemplo, naquele tempo, naquele espaço, a minha casa, o lugar de onde eu estou falando, pode ter sido demolida e pode ter construído um castelo aqui. Não é nesse sentido que você fala. Bom, Porque é uma outra coordenada, né? aí você está lidando com a mesma linha linear de Isso. tempo. Tá. Só você está pegando um momento desse tempo em É. relação a um outro momento do mesmo tempo. Sim. Quando eu falo de uma outra coordenada de tempo e espaço, um Ah. outro modo de desenrolar E isso que eu de queria tempo e saber. espaço, Tá que bom. é paralelo a esse que nós vivemos. Sim. Por exemplo, aqui o dia dura 24 horas. Aliás, nem isso, né? Isso, mas. Nem isso. Ah. E a gente tem uma percepção física de espaço, uma dimensão de espaço, enfim, né? Na intraterra, que em relação à superfície ela está no interior da Terra, essa percepção de um tempo e de um espaço, ela é diferente. Ela é diferente por quê? Porque a consciência está lúcida aqui e agora. E não limitada à noção de passado e futuro. A experiência do espaço não é como a nossa aqui, em que eu uso um referencial, que é o meu corpo, em separado de outras formas, para que eu possa medir a distância. Naquele momento, ou naquela experiência, a experiência se faz por coincidência e não por distância. O espaço é onde tudo coexiste. E se percebe constantemente as relações e interações acontecendo entre os vários elementos desse espaço. Esse é o elemento referencial na relação, ao invés da distância, né? Entendi. É realmente uma proposta matemática vibratória para a realidade e o propósito intraterreno a que ela serve. Também. Tá bom. Então é o seguinte, Agni, eu quero já encaminhando aqui para os momentos finais do nosso diálogo. Primeiramente, pedir a você que solicite a estes seres intraterrenos que estão, não esses que estão no corpo sutil, mas esses que estão em corpos físicos de carbono, como você disse, como a gente chamaria aqui de encarnado, para vir ter um diálogo comigo e eu faça isso parte do diálogo com os espíritos. Tá? Diferente desse nosso diálogo. Você pode fazer isso por cortesia, por caridade? Eu já falei com Aruá, né, o meu orientador, e ele disse que a partir, porque assim, na Intraterra está acontecendo um concílio agora, Um né? concílio seria um quê? Uma reunião? Não necessariamente. Na verdade, durante essas 2 primeiras semanas de agosto, toda a confederação intra e extraterra, bem como as almas humanas, estão no estado de fusão. Olha. Isso. Uma, como poderíamos dizer? Uma harmonização. Não, não, não. Eita. Uma atualização da Operação Terra. Nossa. Então, todos os, entre aspas, bem aspas mesmo, departamentos, né, da Operação Terra estão em estado de fusão, trocando códigos e atualizando as propostas para serem desenvolvidas a partir de agora. Então, até o dia 14, 15 mais ou menos, esse concílio está acontecendo, né? E as consciências estão reunidas nesse estado de consciência que é Ibês, não mais como um retiro, mas como esse aspecto da consciência de Gaia. E a partir dali, então, ele disse que aí provavelmente alguém pode se dispor a ter essa conversa. Aí a gente aguarda aí até. E para quem está ouvindo, essa não é a primeira vez, é unicamente a primeira vez que eu falo em público, faço esse convite em público, mas eu já conversei nos bastidores com o Agni há uma semana atrás, mais ou menos, ou duas, para que ele conversasse com algum intraterreno que ele canaliza. No caso, a gente já conversou no Diálogo com os Espíritos com a avó Isilda, e eu não me toquei que ela era uma intraterrena, não sei por que cargas d'água. Mas você disse que ela é uma intraterrena da cidade do momento de Ibês, né? Não, de Ibês, Tumani. Tumani. E lá é uma sociedade tipo é tipo uma sociedade igual o Brasil, por exemplo. É gente que vive junto, só não tem, obviamente, as interações da mesma forma que a gente tem. Ela vive lá, só que ela vive num corpo sutil que não é um corpo físico. Isso. Tá. É uma comunidade, é um núcleo de consciências, enfim. Sim. E além dela, você canaliza qual outro intraterreno que tem corpo físico que está encarnado lá? A Lieva e a Iverna, o Varuna, cujas intervenções, inclusive, vão estar no livro Ibês, Ah lá. Fogo de Liberação. Que estão no corpo físico. Aí teve intervenções ou canalizações de um momento ou outro, assim, Tá bom, entendi. mas os contatos mais próximos, assim, mais constantes são esses. Vamos aguardar então, esperar aí que o concílio, né, que você chama, aconteça para que possamos, se Deus quiser, ter uma resposta positiva para estender os nossos estudos a respeito desse assunto. E eu gostaria então que você repetisse o nome do site, onde as pessoas podem não só encontrar o trabalho maravilhoso que você faz, que do meu julgamento, pelo que eu pude ver até agora, é um trabalho sério e que você não tem uma segunda agenda, por exemplo, sobre tudo que a gente vê. Olha aí, você fez um puta trabalhando num livro desse e oferecendo ele gratuitamente para todos. Cada um pode julgar por si, mas eu gostaria que você passasse sim, para que aqueles que se interessam pudessem acessar o conhecimento que você produz nesse link que você vai dar para a gente aí. Antena traço proteção sem cedilha e sem tio, ponto blogspot.com. Legal. Então, e lá, a partir de hoje, dia 7, você já vai colocar então esse livro que se chama Ibês, o Fogo De liberação. de Liberação. Que maravilha. Mas você tem uma vida maravilhosa realmente, hein? Que bonito. E todos logo teremos também, né? Essa vida que eu digo de viver no momento, poder escolher estar sempre próximo do coração. É um estado, é um estado. É, isso é o que todos nós somos, né? E isso está se revelando já. Isso é maravilhoso. O Agni, passa para a gente uma última mensagem no sentido de dizer assim: por que é bom ter esse conhecimento, ou pelo menos desconfiar que isso pode ser uma realidade? Olha, vamos dizer, não vamos colocar a palavra bom aí na Bom, questão. tá. Vamos dizer qual é o efeito, Ah, tá. dessa desconfiança ou de um conhecimento qualquer a respeito dessa outra realidade, como seja a intraterrena, por exemplo. Sim. Primeiro, isso vem abalar toda a certeza a respeito de uma vida limitada pelos sentidos físicos. Depois, isso nos mostra que é possível viver de uma outra forma, que há uma outra alternativa. E o mais importante de tudo, que esse outro estado é o nosso estado original. Nossa, muito bom. Perfeito. Vai surtir o efeito que vai servir o propósito ao qual esta comunicação foi criada, né? É. E faz tudo também parte de uma proposta, muitas vezes, deles mesmos, né? A brincadeira aí é muito engraçada. É engraçada, mas nesse sentido, não de forma pejorativa, né? Não, não. Igual aquela hora. A brincadeira, você fala que eles estão no que a gente chama de um processo de um trabalho específico e bastante avançado para a nossa compreensão, do qual tanto eu como você e aqueles que ouvem e falam disso ou sentem inclinação a estudar isso, apenas são partes integrantes, aspectos de tudo isso. Exatamente, somos todos aspectos de tudo isso. Que maravilha. Então tá bom, meu querido. Que Deus abençoe. Muito obrigado. E vamos torcer para que algum desses intraterrenos, através da sua mediunidade, possa, por caridade, vir falar com a gente, contar um pouco dessa vida. Porque o que é difícil para eles é relativizar, né? E colocar estrutura numa coisa maleável, né? É, exatamente. Por isso que você fala, talvez alguém aceite. Porque eu entendo como é difícil você falar para alguém que não entende o que eu vejo e tentar traduzir em forma, só que daí eu tô meio que mentindo para mim mesmo, mas fazendo o melhor que eu posso, é assim, não é? Olha, é uma forma de expressar isso, mas eu não sei se eles partilham dos mesmos sentimentos. Eu Não, acho que não. não, graças Eu a acho que, Deus. na verdade, é uma questão de objetividade, né? Como eu falei para você numa outra conversa, né? Todas as forças estão voltadas para essa experiência interior, né? Então, todo o resto é secundário, né? Mas vamos ver se alguém se dispõe. Estamos aqui. Qualquer coisa, estamos aqui. Vamos torcer. Disponíveis como sempre. Então tá bom, meu querido. Muito obrigado novamente. Muitas graças, irmão. E até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, muito obrigado. Tchau, que em paz. Obrigado. Então é isso aí. Para você que está aí acompanhando o Diálogo com os Espíritos, eu quero agradecer de coração, meu. Muito obrigado. Tivemos a oportunidade de trazer o Agni, que é o médium da voz Hilda, intraterrena, mais uma consciência igual todos nós, em momentos diferentes. E graças a Deus, e hoje eu estou muito feliz que pudemos ter mais essa oportunidade de um diálogo esclarecedor, que não foi com o espírito, foi com o espírito encarnado. Ele não se chamaria assim, mas tá valendo para vocês entenderem. E graças a Deus. Então, fico por aí mandando um abraço a todos vocês que acompanham. Em breve estaremos aí trazendo mais diálogos com os espíritos para vocês. E se Deus permitir, vamos falar também com o intraterreno. E que assim seja. Muito obrigado a todos e até breve. Tchau.